Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não sei a diferença entre Quênia e Klingon. Bota aí o Echo Chamber, por favor. Aqui é Fianu, e eu sou o maior entre Snowball e o mais habilidoso entre Zeldar. Aqui é Dinei Souza, internei e olhei o livro pela segunda vez em 5 dias. Aqui é Fabiano, e Jovem Nerd em Quênia é Nesse Parmandi. Olha só, que bonito. Isso sim, Azaghal, é um especialista. E aqui é Azaghal. Azaghal Usbad Heletum. Muito bem, nerds! Nerdcast esperadíssimo, mas com um plot twist, né? Não é de Senhor dos Anéis. Nós vamos falar hoje sobre a obra que durou uma vida inteira e não foi completa. Silmarillion, rapaz, o começo de tudo. Na verdade, é uma obra que durou duas vidas, né? Porque o filho dele levou quase a vida toda pra fazer a compilação. Exatamente. Né? Então, nós estamos aqui com o Ednei, o nosso internei. Ele está aqui só porque nós queremos um link. Cada link. Não, eu já li todos os livros de Tolkien. Eu já vi os filmes duas vezes. Inclusive, eu vi uma vez a trilogia num dia só. Você já escutou o CD do Leonardo Nimoy? Não, não. The Ballad of Bilbo Baggins. Exatamente. E temos Fabiano Neme, membro do site Valinor, o site dos mega ultra nerds em Tolkien. Não podia fazer um nerdcast de Tolkien sem um desses malucos que sabem falar estas línguas loucas. Quanto você sabe de Queen, né, cara? Quase nada. Então vamos para os e-mails com a balada de Bilbo Baggins. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para nossas leituras de e-mail. Carnaval está aí. Sim, resolvemos fazer um mega nerdcast carnavalesco para nerds que não gostam de carnaval. Que loucura. É para competir com o Cabeleira do Zezé e pegar ela peru. Você coloca o nerdcast no máximo. Outra coisa, não se esqueçam de votar no IBEST. As pessoas estão se movimentando, querendo votos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Exatamente, queremos mais. E agora, Jovem Nerd? Vamos falar de quê? O que que o nerd faz no carnaval, rapaz? Ele assiste DVDs da Netmovie, Net Jovem Nerd! Netmovies! Eu já peguei o meu pro carnaval. No carnaval é ideal aquele pacotão de 5 filmes. É né? Lógico, né? Você já pega os 5, fica na tua casa cheio de DVD. A Netmovies, cara, é a locadora, nosso patrocinador oficial, a locadora online mais megaboga do Brasil, compadre, porque ela tem o melhor sistema de locação que eu já vi na minha vida. Todo mundo que eu converso, legal, assim, explico da Netmovies, fica assim, cara, realmente é muito bom, eu quero fazer. Fica maluco, né? Fica louco, cara. Fica maluco, cara, porque você não precisa sair de casa. Hoje em dia todo mundo tá logado 24 horas na internet. Exato. É uma moleza, você entra ali, faz a sua listinha. E o melhor, não paga multa. Se o DVD ficar um dia, ou 5 dias, ou 1 mês na tua casa, você só paga a sua mensalidade do plano que você escolheu. Olha só, a nossa ouvinte de carteirinha, Marcela Versiani, mandou um e-mail pra gente. Uhum. Autorizando, inclusive, a gente ler o e-mail dela aqui. Falando da Netmovies, olha só, vou ler o e-mail da Marcela. Primeiramente, queria dizer que estou adorando a Netmovies. Olha aí. E o meu retorno de investimento já veio, pois eu fiz o plano de um DVD em casa, olha lá, Azaghal. E já peguei 6 até agora, e ainda não fiz nem um mês de assinatura. Como as locadoras perto da minha casa cobram pelo menos R$6,90 pelo aluguel de filmes, já valeu muito a pena. Aí. Muito bom, cara, olha só. Eu fiz o cálculo aqui, ó. 6 DVDs a R$6,90 dá R$41,40, certo? Olha aí. Ela fez a assinatura de um DVD R$28 mensais, ou seja, já valeu muito a pena. Ela já viu 6 DVDs por R$28 e quanto mais ela vê, mais ela vai economizar, cara. É muito irado a Netmovie, cara. Não, e isso sem aquele terror, né, cara? Você aluga o filme na locadora a R$6,90 e aí tu tem que trabalhar até mais tarde, o que é uma raridade no Brasil, né? Exato. Ou então não deu pra ver, ou sabe, qualquer coisa, aí tu tem que devolver no dia seguinte ou vai mais, pagar mais uma mensalidade? Netmovies não tem isso, cara. Exatamente. Tá lá, tranquilo, quando você puder assistir, você assiste, não tem pressão. Aí quando você assistiu, venham buscar, tragam outro, por favor, senhor Netmovies. Ele vai lá, muito bonito, entrega. É uma folia de DVD, cara. Uma... Não tem como você não deixar de conhecer. Vai agora, www.netmovies.com.br. Sua vida vai mudar, sua cabeça vai explodir. Netmovies! Muito bem, Azaghal, os e-mails de voz retornaram, acredita? Olha só, então vamos ouvi-los, por que não? Olá, Jovem Nerd, Azaghal, aqui é o Eduardo, 31 anos, de Salvador. Eu acabei de assistir o Vida Louca Show na JediCon, e diante do que vi, é inevitável não fazer alguns comentários. Mas os nerds só se ferram mesmo, né? Quando os donos do Jovem Nerd, os homens fortes por trás dessa bodega, finalmente têm a oportunidade de aparecer na TV sem disputar espaço com a pseudo Barbie, os caras vão lá e trocam o nome de vocês dois, pô. Isso é sacanagem. Eu sempre tive vontade de conhecer a JediCon, mas depois de ver a confraria nerdica bizarra que atende esse evento, estou repensando em minha decisão seriamente. Até o apresentador, o Fernando, o Areva, ficou constrangido em entrevistar algumas pessoas. Isso pra não falar na cambada e mulher feia. Puta que pariu. De todas as que apareceram, só dá pra salvar aquelas de Bonfete e a portuguesa. O Azaghal definitivamente é um anão de sorte. De qualquer forma, parabéns pelo programa por mais uma vez difundir e dar um nerd na mídia. Nerd Power para vocês todos. Abraços. Você sabe que as pessoas, elas são insistentes, né, cara? A gente tem recebido muitos e-mails e até comentários de pessoas falando: essas férias não acabam. É verdade. Como se nós estivéssemos, cara, numa loucura de férias, sabe? Num cruzeiro. Estamos trabalhando que nem os desgraçados, as férias inteiras. Exato. Várias paradas internas de estrutura do site e de vida das pessoas. É, vocês não têm noção, essas férias são só a aparência. Até que o Ian, nosso querido amigo do Enlouquecendo, nos brindou com um presentinho de férias. Olha que bonito, é verdade. Ele falou: aí, Azaghal. Na verdade, ele me chama de Asa. Ele falou: aí, Asa, olha essa. Asa? Puta merda. Tu é uma celebridade foda. Tu é um cara conhecidão. Tu não quer ir na festa de inauguração da roda da Skol? Olha... A roda gigante. Aí eu falei: vai global? Ele: claro que vai. Falei: porra, meu amigo, manda o convite. Fui animadaço, cheguei lá, tava chovendo e ventando, não teve a parada. Chovendo e ventando não, rapaz. Teve uma tempestade do século. Tempestade, a roda, por motivos de segurança, né, da gente sair voando. Claro. Não abriu. Mas aí eles arranjaram mais convites pra celebridades menores como o Jovem Nerd, por exemplo. Olha que bonito. E aí, num único momento de diversão nas nossas férias, nós fomos no Forte Copacabana na roda gigante da Skol. Foi divertido. Cara, e antes de eu ir nessa roda, eu já vinha falando isso pra todo mundo, cara. O Rio de Janeiro precisa dessas paradas. Exato. É uma pena, assim, dá pra entender que não, a Skol não pode manter uma estrutura daquelas que tem bar, segurança, médico, som... Sabe? Exato. É uma parada maneira, não é só uma roda gigante. Uhum. Não dá pra manter uma estrutura daquelas, sabe, o ano inteiro, é um período curto, vai acabar agora dia 9 de fevereiro. Mas, cara, sabe, é uma parada muito maneira, cara, a roda, você vê lá, depois que o cagaço passa... É, primeiro tem um cagaço. Cagaço inicial, porque nós somos velhos. É muito maneiro tu ver aquela vista toda, sabe? Pô, cara, é uma parada legal. Eu nunca tinha andado de roda gigante na minha vida, você acredita? Pô, pois é, Azaghal levantou travadinho. Mas foi engraçado. E quando eu vi, quando eu passei de ônibus lá na Orla, e eu vi construindo a roda antes, né? Aí eu falei... Caralho! Eu não sabia que era da escola. Aí eu falei... Caraca, maluco, eu vou mandar uma cesta de café da manhã pra Marta Suplicy, cara. Finalmente, rapaz, alguém teve uma ideia, porque, cara, essa área ali do Rio é irado, cara. E você fazer, assim, cara, o cara vai na roda gigante e vê Copacabana inteiro. Fiquei maluco, achando que era uma parada Forever, né? Então, parabéns, cara, pra escola que teve essa ideia e os nossos governantes poderiam, né, transformar. Acaba aquela base, os franceses não vão mais invadir. Não vão, cara. O Rio de Janeiro precisa desses presentes, exato, cara. A árvore da lagoa é um exemplo foda de um, sabe, uma parada, exato, que movimenta. Movimenta, pô, as pessoas. Se tiver uma roda gigante ali, cara, sabe, por favor, pessoas. Olha a ideia, olha a ideia. Olha a ideia, roda gigante com a cara do Jovem Nerd girando, que beleza. Isso seria muito foda. Então, quem vai ficar no carnaval aí, é, e quem vem pro Rio, cara, aconselho a vê-la do alto da roda gigante. É maneiro, é maneiro, é maneiro e é mesmo. Excelente, cara. Vale a pena. E certo, vamos aos e-mails normais. Primeiro de Leandro Caracciolo. O último Nerdcast estava excelente, nosso último Nerdcast de porrada! Sim. A única coisa que faltou... Agradou, por incrível que pareça, por incrível, né, cara? Cara, foi um dos mais baixados. A única coisa que faltou foi simplesmente a maior cena de ira, violência e porrada do cinema em todos os tempos. Que é o Sony enchendo o próprio cunhado de porrada no filme O Poderoso Chefão, rapaz. A gente tá falando do Santino. É, muito bom mesmo, cara. Muito bom essa cena. Ao descobrir que o infeliz bateu em sua irmã, Adrian, Sony, totalmente ensandecido, joga um pedaço de ferro no cunhado e depois enfia a porrada, morde a mão, joga lata de lixo na sua cabeça. Essa cena resume tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer com o moleque mais folgado da sala. Portanto, merecia uma citação. Tá aí citada. É verdade. É, José B. Alonso Neto. Cara, me amarrei nesse Nerdcast, mas acho que vocês cometeram uma falha imperdoável. Como não citam a cena do corredor do Old Boy? Ai. É verdade, a cena é foda, foda. Uma cena de porrada bruta e estúpida rodada em apenas um take. Não tem corte, cara. Irado. Tudo bem que os caras usam martelos e bastão, mas isso não tira beleza. Na verdade, acrescenta, né, cara? Porque martelada na testa numa cena sem cortes é inacreditável, cara. Peguei uma canelada de vocês, Academia dos Malvados. No Karate Kid é Cobra Kai e não Cobra Khan. Canelado. Pedro Bitsmi Moreno, 20 anos, Vila Velha, Espírito Santo. Resolvi escrever essa dica para quem sabe vocês tornem pública no site ou no próprio Nerdcast. Eu tenho o PSP e acabo de descobrir uma maneira de acessar todos os episódios do Nerdcast pelo bichinho da Sony. Olha aí, Azaghal. Olha aí. Pra quem tem o PSP e conexão Wi-Fi, é só abrir o navegador e acessar a página do podcast. Logo após, clique no ícone do Feedburner. Lá tem a parte assinar nosso Nerdcast. O PSP irá perguntar se você deseja adicionar o feed. E respondendo que sim, você já pode fechar algum navegador e ir em internet RSS. Abriu o ícone do Megaboga Nerdcast. Olha aí. Excelente. Lá vai ter opções de abrir todos e qualquer programa já feito com opções de streaming. Abrindo normal ou para você salvar diretamente no seu PSP. Você aperta o triângulo e vai na opção 6. Olha aí que maneiro. Tá dada a dica. Espero que possa ajudar outras pessoas que adoram esse portátil foda para escutar este podcast Megaboga. Muito bom. Que excelente. Agora eu preciso mais ainda do que nunca ter um PSP. Paulo Cef, 22 anos, Curitiba, em breve. Olha essa sobre o Acre. Aconteceu com um amigo nosso que se formou com a minha irmã em odontologia. Exercendo sua profissão em locais remotos do Brasil, durante as férias ele acabou indo fazer um tour pelo norte do país. Visitou principalmente a Amazônia, alguns lugares fronteiriços da Colômbia e o Acre. Olha... Never stop, né, cara? Essa parada não tem fim. Não tem fim. Na hora de mostrar as fotos, sempre contava as histórias e mostrava várias e várias fotos dos locais. Na vez do Acre, ele mostrou duas ou três fotos e falou: "Olha que lugar legal, vamos ver as fotos da Colômbia." Ai, meu Deus. Curioso e intrigado, resolvi insistir no Acre e perguntei mais umas coisas. Visivelmente impaciente, ele foi evasivo nas respostas e acabou dizendo que aquele lugar não valia a pena e que era pra eu esquecer daquilo. Olha, cara, esquecer, cara. Muito detalhe, bom. O rapaz é dentista do exército. Olha, Jovem Nerd. Rapaz. É uma conspiração interminável. Se você está por trás disso, ou você apoia ou você é contra, você tem que usar a camiseta Acre, você acredita. Exatamente, a venda na Net Store. E ele, cara, criou aqui um termo espetacular. Acre seria uma sigla para Área Central de Repreensão e Experiência. Excelente, cara, muito bom. Então compre a sua camisa do Acre na Net Store e vá para o bloco Acre, você acredita nesse carnaval. É verdade, vamos todo mundo de Acre. Você sabe, Jovem Nerd, que eu sei falar a língua dos anões, né? Assim como você fala francês. Cara, decorou duas frases, mas vai. Qual é? Eu não vou falar. Ah, só tô dizendo pra você que eu sei. Até porque ela é secreta. Você acha que os anões vão falar pros hobbits, machado do anão, machado em cima de você? Muito bem. Por que estamos fazendo um Nerdcast sobre Silmarillion antes de Senhor dos Anéis? Não sei dizer por quê. É mole, porque é o começo... Porque sem a história de Silmarillion não existiria a história dos Senhor dos Anéis. Cara, o Silmarillion é praticamente o Antigo Testamento dos nerds. É a Gênesis e tem aquelas histórias épicas, né? É, tem êxodos e tudo, e batalhas épicas, exatamente. Vamos explicar só pra quem tá perdidão. O Silmarillion é um livro que não é, na verdade, um livro escrito com início, meio e fim, que nem o Senhor dos Anéis, escrito, embalado e mandado pro editor, né? Não, o Tolkien começou a escrever o Silmarillion e morreu escrevendo o Silmarillion. Desde 1916 até o ano da morte, ele tá escrevendo essa porcaria de livro. Diz que ele começou a fazer anotações nas trincheiras da Primeira Guerra? Não, foi depois. Na trincheira, ele contraiu a febre da trincheira, na Primeira Guerra, ficou no hospital lá, tendo delírios, e começou a esboçar a queda de Gondolin, que foi o primeiro conto que ele escreveu do Legendário. Na minha época, porque esses delírios tinham outro nome. Não era febre, não. E senhor! Tolkien, cara, acho que nem ele sabia o quanto ele era nerd. Ele era o maior de todos os nerds, cara. O cara que passa a vida inteira criando línguas de fantasia e mundos para que essas línguas existam. Isso tem uma explicação totalmente plausível dentro da profissão do Tolkien. Tolkien era um filólogo. Então, Sim, com certeza. O Senhor dos Anéis era meio que um ensaio para ele entender como que o surgimento de um povo, a separação desse povo em diferentes instâncias geográficas, a evolução da língua através do ano, como ela se transformou. Formava, né? Então ele simulou todas as situações de um povo começar com uma língua, se dividir em regiões geográficas diferentes e evoluir durante séculos essas línguas em separado. Ele fez esses ensaios dentro do Silmarillion. Né? Essa é a forma mais interessante de estudar línguas no mundo, né? É verdade. Tem palestras inteiras sobre a evolução interna da linguística do Tolkien. Aliás, a linguística é o início de tudo, né? Como ele começou. Vocês sabem que isso é chato pra caralho. E senhor! Mas então, o Silmarillion, como eu queria dizer, não é um livro que nem o Senhor dos Anéis, que nem o Hobbit, uma história, uma aventura. Ele é uma compilação de N histórias que compõem toda, né, a história do mundo, do universo que ele criou. É o universo expandido do Star Wars, só que escrito pelo próprio autor. É o background das histórias, dos personagens, dos itens mágicos. Um livro para ser praticamente estudado e não degustado apenas, né, cara? É uma leitura mais complicada, porque você tem que usar dois marcadores, né? Um pra marcar a página que você está e o outro pra marcar o glossário. Exatamente. Né? Se tu lê o Silmarillion assim, tu enlouquece. Tem que abstrair e fingir que não existe o glossário. Não, eu lia com um marcador em cada lugar. Ah, quem é esse fulano? Aí ia pro glossário, puta que pariu, morreu. Eu tava começando a ler a história do cara. Não sei o que lá, que morreu lutando com a porra, que merda. É, exatamente. Eu fiz isso só nas 10 primeiras páginas. Depois eu desisti do glossário. Que isso? Se for tentar. É pique a Bíblia mesmo, porra. É o fulano que é filho de Cicrano, que é primo de Beltrano. Tem uma página que vai explicando cada um dos Valar, quem são. E agora, se você for pegar todos os personagens, são centenas de personagens. Você fica doido. Na verdade, dentro do Silmarillion tem 5 livros, né? Que você pode notar, né? E o primeiro, ele é exatamente a criação do mundo, né? A Gênese. É o Gênesis dos nerds, como a gente já tinha falado. É o livro Ayum Ayum Badum Badum Badaduye. Lindale. Ayum Lindale. É que nem corno, né? Eu invento os nomes, sabe? É Ayum Dale, sabe qual é? Porque às vezes os nomes, esses nomes celtas e tal, antigos, são tão complicados de falar que a gente nem tenta falar, inventa algo parecido, né? Glauber. Cara, eu tenho um rei disso, cara. Ele até de gibi, de história em quadrinho, ele inventa, cara. E uma vez ele chegou, porra, eu li uma história, tem um personagem legal, cara. O tal do Suaron. Suaron? Que ridículo. Suaron, cara. Que ridículo. Era um peronato. Suaron. Eu tinha uma dislexia dessa, cara. Eu falava Lavitéria em vez de Lativéria, cara. Olha isso. Eu odiava quem falava Wolverine. Caraca. E Light Cyber? Light Cyber! Puta que pariu até hoje, eu escutei. Light Cyber. Tinha um amigo nosso que falava Ororô. Ok, seus alunos. Vamos voltar. E senhor! A canção do Zainur. A canção do Zainur, exatamente. Ah, é legal essa parte, né? Que ele representa toda a criação como se fosse um grande concerto musical. Exatamente. E o Melkor era rock and roll. É verdade. O Melkor, em tese, ele era o cara desafinado na orquestra. Porque todo mundo, a harmonia da música era pra que houvesse só beleza, bondade e outras coisas nobres. E ele queria uma desarmonia na música. Rock and roll. Exatamente. Era pela porta e tapa na cara, cara. Entrava no meio da sinfonia, né? Tolkien dá uma canelada, né? Dá? Porque ele fala, quando a primeira vez que ele descreve Arda, ele descreve como um globo. Ah. Só que quando Arda foi criada, ele era forma de disco, não de globo. Olha só. Canelada. Arda só virou um globo no final da Segunda Era. É verdade. Todo número afundou. Mas ele mesmo falava, e o filho dele nas notas, falava que às vezes eles faziam correções de coisas. Eu não vou muito com a cara do filho dele, não. Por quê, cara? Eu achei ele meio encostado, sabe? Cara, ele teve um trabalho do cacete de pegar um monte de papel, coisa que quase não dá pra ler e botar tudo junto. Mas ele não queria corrigir, cara, o que o pai dele escreveu. Ele preferiu, assim, em respeito à memória do pai, fosse mantido isso. Ele não tem que corrigir o trabalho do pai? Quantos anos tem o filho dele? 80? Lava pedrada. Que assim, fala o filho dele? O filho dele, eu penso num cara, assim, de 30 anos, tá ligado? O Tolkien nasceu em 1892. Olha aí, né? Então, que beleza. Então o filho dele já é um senhorzinho chato já também, entendeu? Mas ele é o cara que mais sabe da obra do... Porra, pelo sim, menos nada, isso, né? Cara, sabe pra caralho. Mas ele não sabe se Balrog tem asa ou não. Ah, isso, cara. É uma... Nem Tolkien sabia. Nem Tolkien sabia. Ele sabia. Morreu com ele. Assim, eu vou deixar morreu vocês com esse segredo. Poderem. Eu vou morrer e não vou contar. Ele morreu com um sorriso irônico no cara. E senhor... A música, na verdade, é a criação, né? A música resultou na criação. Assim, no começo eu achava meio estranho. É meio poético mesmo, eu né? Eu achava estranho. Eu imagino o Jajar tocando aqueles teclados dele de laser, tá ligado? Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, né? Que tá criando luzes aparecendo, assim. Eu imagino o desenho do Fantasia. Puta, ia falar isso daí. Eu imagino mais Fantasia Disney o negócio. A música tocando e as coisas acontecendo. Eu imaginava mais Pet Shop Boys, sabe qual é? Paradão, cara, sem se mexer, só cantando. Ai, ai, que beleza. Pra quem não percebeu ainda, Melkor é Lúcifer, né? Exatamente. Quando ele saiu de Aman, ele saiu com um terço das hostes? Não, cara, ele era tão foda que ele saiu sozinho, saiu, né? Falou, né, que levou um terço das hostes de Deus. Uhum. Ele deve ter levado um terço das hostes de Elu. Eru? Eru, né? E foram que se tornaram servos dele, né? Exatamente. Entre eles, o Sauron, né? E senhor! Eru, Deus, que é o Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. Mas ele tinha outro nome também, né? Que Tolkien adora mil nomes. Ah, Ilúvatar. Não tem um nome só. Todo mundo tinha no mínimo dois nomes. Não, Eru era o nome dele. Na Terra-média era chamado de Ilúvatar. Era o nickname dele. É. Na Terra-média era Internet de Deus. Quer dizer, ele criou as falanges de seres menores que são os Valar, correto? Os Ainur nasceram no pensamento do Eru. Ah, depois sim. Eles se dividiram entre os Maiar e os Valar. Existia uma galera tipo os arcanjos, né? Existia uma galera fodona que vieram do pensamento de Deus e eles se subdividiram em Maiar e Valar. Não, pois os mais poderosos foram denominados Valar, alguns, porque o Melkor nunca foi um Valar, e os Maiar. Ah, não? Nunca foi? Mais... Nunca foi. Mas ele era um dos fodóides. Ele era o mais poderoso de todos. Ele foi excluído da lista dos Valar. Ah, ele foi excluído. Mas quem fez essa lista? Esse é maneiro. Você é Valar. Você não. Você é Maiar que tá... Vala, vala, vala, Maia. Vala, vala, Maia, Maia, Maia. Vala, Maia. Quem tava desde o início no pensamento de Eru era Mauê e o Melkor. E o Melkor, ele, na hora que foi tocar a orquestra, era o cara desafinado. Eru falou assim, não, você tá fazendo merda. que vai pra lá. Qual é a hierarquia de nome? Eru, Deus, lá, Ilúvatar, depois... Depois humano, né? Não, não, não. Cargo. Cargo. Ah, tá. Os Valar, depois os Maiar. Valar e depois Maiar. Certo? Quem é mais famoso de Valar? O Melkor, que teoricamente não é, mas é, né? O mesmo poder, poderoso pra c... Um outro Valar muito conhecido era a Varda. Ela é muito citada no Senhor dos Anéis pelo nome Sindarin dela, que é Elbereth. Ah, ela é muito citada. Pelos Elfos. A Elbereth, Girtonia ali, etc. Isildur! E os abaixo, os Maiar, são os personagens que são mais conhecidos nos seus anéis. Por exemplo, o Sauron era o Maiar. Sauron era o Maiar. O Gandalf era o Maiar. Os Balrogs eram Maiar não. Também. Não? Eram. Mas como não? Não eram Maiar. Peraí, tô ali em outro Silmarillion. Como não, cara? Eles eram Maias que escolheram outra forma. Não era? Achando no centro da Terra, quando eles estão escavando lá a primeira base de Melkor, que eu não lembro o nome agora, ele encontra espíritos de fogo nas profundezas da Terra. Ah, então eles não eram porra nenhuma, eles eram espíritos de fogo, só isso. É, porque na música foram criadas várias criaturas e Melkor influenciou a música. Ah. Então as criaturas malignas foram criadas durante a música, e aí tem os Balrogs. E entre elas a Ungoliant. A aranha Shelob, ela era um Maia? Não. Não, ela era a filha da Ungoliant, que não era nada. Quem que era? A Laracna. Você não conhece o nome secreto dela, né? Era filha da Ungoliant, que era ajudante do Melkor. Ajudou o Melkor. Ajudante nada. Não, ajudou ele. Não, ajudou, mas foi uma troca. A ajudante parece que ela é mais fraca. Não. O Melkor saiu batido dela. Medo dela, depois que ela começou a comer tudo. O Sauron, então, na verdade, era essa segunda geração lá, junto com o Gandalf. O Sauron é tão poderoso quanto o Gandalf, ou o Saruman. É, só que, na verdade, o Sauron, ele organizou o poder dele de uma forma diferente, né? Não, e outra coisa. Quando o Gandalf e o Saruman foram pra Terra-média, eles não foram como Maia, foram como Istari, que são magos, por exemplo, um corpo físico com um poder limitado, porque a função deles não era coordenar o negócio, assim, só orientar. Eles foram com poder limado mesmo pra Terra-média. O Sauron, ele chega na Terra-média, mas ele chega sob influência do Melkor, né? O Sauron participa junto com o Melkor na, vamos dizer assim, escravidão da Terra-média na Primeira Era. Só que acontece, o Sauron se envolve em outras batalhas, mesmo depois que o Melkor tá preso. O que a gente vê no Senhor dos Anéis já é a terceira grande aventura do Sauron, vamos assim dizer. Era uma criatura que tava lá procurando como acumular poder, desenvolver domínio sobre a Terra-média, desde o princípio dos tempos. E o Gandalf, a vida dele não é pensando em acumular poder. Tem milhares de anos que o Sauron tava desenvolvendo como influenciar os elfos, os humanos, criar poder, aumentar poder, e o... Gandalf tava lá, lembra? Jornal. Fumando a erva. E senhor! Eu tenho uma ideia totalmente diferente disso. É que assim, ó, o Sauron, o Maia, ele era livre lá, serviu o Melkor e ficou lá. Aconteceu a Segunda Era, começou a Terceira Era, veio, começou a história do Anel toda, na Segunda Era ainda, né? Daí, como os Valar viram, ia dar merda. Eles mandaram os Istari, que eram Maia. Só que eles limaram o poder deles, porque se eles fossem de alguma forma corrompidos pelo Anel ou alguma outra coisa, como aconteceu com o Saruman, não seriam duas forças imensas. Não ia dar uma merda foda. É. Mas é que o Sauron ampliou muito o poder dele com os anéis. Quando ele liberou os anéis, ele colecionou o poder de quem usou os anéis. Sim, sim, mas mesmo assim, o Gandalf, o Saruman e os outros Istari foram pra Terra-média já assim. Praticamente sem poder nenhum, porque a função deles lá não era interferir na guerra, não era decidir a guerra com todo o poder dos Maia, etc. E outro motivo para os Istari terem ido com o poder limado é que, pô, olha o que aconteceu no final da Primeira Era. Poder a fuzel a milhão e afundaram o continente inteiro. Porque em nenhum momento no livro fala que o poder deles foi limado. Isso fala no Contos Acabados. A verdade é que o Chaotic Evil sempre é mais forte do que o Lawful Good. A gente falou mais ou menos da função deles, que é o que se fala no Vala Quenta, não é isso? Exatamente. É Quenta ou Quenta? Quenta. Se pronuncia todas as letras. Assim. Fala-se todas as letras, é isso mesmo. E aí eles explicam mais ou menos qual é a função, o que acontece, quem é quem, etc. Aí vem o livro muito interessante, que é o Quenta Silmarillion, que é a história das Silmarils, né? E é basicamente o grande rolo desse livro acontece aí. Os Valar queriam criar os elfos e os homens, certo? Eles tinham lá o mundo, soltando fumacinha, novinho. Tá louco. Primogênitos, os elfos. Os elfos, eles eram primogênitos, eram os filhos de Deus. Isso. Porque o Melkor queria destruir tudo, queria o mundo inteiro pra ele. É porque os elfos tinham uma era determinada pra eles. Eles estavam lá adormecidos. Aham. Uhum. E eles iam nascer ou surgir então, naquele momento. É, o estreia. Ia dar a estreia. Isso, exato. Tava rolando a pré-estreia. Exatamente. É. Mas o Melkor tava atrapalhando. Porque e ele... os Valar estavam lá cantando e fazendo plantinho, fazendo não sei o que lá. E o Melkor, ou o Morgoth, tava chutando o balde, sabe qual é? Pisava na montanha, dava tapa no coqueiro. Exatamente. Tava escrotizando. Tava escrotizando, né? A média, exatamente, cara. Pisava na grama. Pisava no rio, era o inferno, cara. O que acontece? Os elfos acabaram acordando num outro continente, não foi isso? Mas antes dos elfos acordarem, calma. Ah. Acordaram os anões. Foram feitos. Aule criou os anões. Era um dos Vala. Aule ou Aule? Aule. É o Aule ejaculação precoce. Ele era outro Valar. Isso. E ele tava afim de criar o dele. É, ele falou, pô, vou fazer umas criaturas aqui pra segurar a onda do Melkor. Mas aí ele não teve autorização. Ele fez escondido, aí quando ele tava de costas, só ouviu a sombra, assim, era o Eru atrás dele. Bonito, né? E isso ia ter a explicação porque os anões são como são, baixos, parrudos e não sei o que lá. Porque eles foram feitos pra sobreviver naquela terra caótica do Melkor. Exatamente. Porra, não, mas aí então ele acordou os anões antes. Ele não acordou, ele fez? Ele fez. Ele criou os anões antes. Criou e botou lá. Nas montanhas. Debaixo delas. Debaixo das montanhas. Isso. E aí. Eru falou assim: que porra é essa? Tá de sacanagem com minha cara. Ele, não, mas calma aí. Deus falou: então mate esta. Pelo menos se imagina os anãozinhos tudo assim com cara de apavorado e ele fica com dó. Exatamente. O Eru deu carta branca pros anões existirem exatamente porque eles ficaram com medo. Porque eles viram que os anões também tinham a chama imperecível dentro deles. Que não eram escravos do Aule. Eles tinham sentimento, jovem nerd. E livre-arbítrio, né? E barba. Então os anões, eles foram tipo a casa dos artistas, antes do Big Brother. Feita as pressas. E aí ele falou, não, segura aí, eu vou estrear o meu. Ele botou, cobriu que nem periquito, que tu cobra assim, dorme. Jogou uma manta e eles apagaram. É. E aí os elfos vieram primeiro. E ele só criou anões machos. Não, não tinha fêmea? Não. Isso é invenção do filme? Não tem fêmea? Foram 7 anões, 7 pais anões. Não, peraí, tá de sacanagem que foram 7 anões. E a Branca de Neve no meio dos anões. Uma piada interna essa. Ele ligou pro Walt Disney e falou, cara, tu não tem noção. Ele ligou pros irmãos Grimm, né? É, porque na verdade, assim, quando ele criou a mitologia tolkieniana, ele queria tornar a mitologia da Grã-Bretanha conhecida. Então, muitos dos elementos de elfos, trolls, orcs, esse tipo de coisa, existia já na mitologia. Exato. E ele tomou emprestado esses elementos, né? Então, talvez os 7 anões tenha vindo da mesma fonte dos irmãos Grimm. Né? E tem várias outras referências a outras mitologias também no Silmarillion. Por exemplo, tem uma hora no conto do Beren da Lúthien, tem uma referência clara a Rapunzel. É verdade. A Númenor é Atlântida. É verdade. Ninguém cria mais nada, Azaghal. É, porra, desde Tolkien que ninguém cria porra nenhuma. E senhor! Seus elfos apareceram. Oi, e aí, beleza? Tararau. É, e nesse meio tempo tava uma merda foda. Não, é. A guerra entre Melkor e o mundo. Exatamente. Ele era um Dr. Evil. Aí os Valar conseguiram capturar o Melkor. Pegaram. Isso. Tu é meu agora, rapá. E aí eles chamaram os elfos de volta. Os elfos, eles acordaram em Aman, não é? Não, em Quivienen. Porra, então como é que... Tu não acerta uma. Quando os elfos surgiram, não tinha sol, né? Não tinha sol. Era só um breu miserável eterno. Eu não sei porque eles se preocupavam tanto em fazer florestas, rios, montanhas. E não dava pra ver porra nenhuma. Não, cara, olha só. A escuridão, ela existe quando não tem a luz. Agora, se não existe nem o conceito de luz, não é? Não tem Mas luz tinha, de escuridão. Tinha as estrelas e as árvores tinham luzinhas. Mas as árvores se iluminavam e vale, não. É fora que a visão dos elfos é diferente também, né? Ah, é verdade. Night Vision, é por isso. Daí que Low vem. Light Vision. Low Light Vision, exatamente. Aí eles capturaram e eles chamaram os elfos de volta, né? Não foi? Aí, galera, tá seguro, pegamos o cara, vem. Isso. E aí, só que nem todos os elfos foram de volta para... Não, nem todos. Eles tinham, inclusive, um pouco de medo dos Valar, que eles não conheciam, né? Quando o Boromir passava cavalgando, os caras estavam achando que era alguma tragédia acontecendo, algum acidente, desastre natural. Quando você vê nos seus anéis os elfos, essa história de, os elfos estão navegando para o oeste, nós somos os últimos elfos, nós vamos embora, é o último barco, né? Isso tudo tem um fundamento, né? Que tá no Silmarillion. Exatamente isso, dos últimos elfos, olha, vamos voltar para casa, que seria a nossa casa original, alguns que ficaram na Terra-média, que foram esses elfos. Tem os elfos que eles vão tramando e depois eles saem de lá, né? Então muitos dos que estão retornando no final do Senhor dos Anéis são desses, dos primeiros elfos que foram pra Aman, que... É a galera do Fëanor. Exatamente. Fëanor é o elfo mais motherfucker de todos, né? Super elfo. Mais poderoso, mais habilidoso, mais corajoso. Ele é o Samuel Jackson dos elfos. E um dos que morreu mais cedo por conta de tudo isso. Você sabe, Jovem Nerd, que um dos integrantes deste programa tem Fëanor tatuado nas costas. Olha! Quem será? Fala aí, Fëanor. Só dá risadinha. Fala o quê? Tá escrito com runas. Olha! Assim como a minha tatuagem. Nós somos irmãos de tatuagem. Que bonito. Que bonito. A minha é um pouco mais simplória, né? O pior foi as gracinhas depois, porque Fëanor significa espírito de fogo. O nego acha que é espírito de fogo de bêbado, tá ligado? E senhor! Fëanor foi um elfo que ele era tão motherfucker que quando ele nasceu, o espírito dele era tão sinistro que a mãe morreu no parto, né? Uma coisa que não era comum para os elfos. Os elfos eram imortais. Ela morreu um pouco depois, na verdade. Não foi no parto? Foi... Pá! Nasceu! Explodiu a mãe? Nasceu que nem um alien! Não, tanto que ela batizou ele de Curufino e botou o apelido de Feno. Ela ficou enfraquecidíssima. Então qual era o nome dele de batismo? Curufino. Que a gente poderia chamar de Farofino, né? Esse motherfucker. Ele é o Tim Maia dos elfos. Ele fez o que queria. Não tava nem aí. Exatamente. Ele fez um alfabeto, né? O alfabeto que os elfos usavam, era o alfabeto fenoriano. E ele criou as Silmarils, as benditas Silmarils. Antes das Silmarils, ele fez merda pra caralho, né? Na verdade, ele era melhor em tudo, né? Isso que conta a história. Ele era filho do rei, pô. Até um determinado momento, ele era o único príncipe dos elfos. O que pra um elfo é uma merda, né, cara? E tu não vai ser rei nunca, né, cara? É muito provável que talvez isso fizesse o Fëanor se enfiar em tanta encrenca, né? Porque ele já alguma merda, o pai dele morrer. Fëanor parece um pouco com o Loki da mitologia nórdica, porque o Loki que a gente imagina é o Loki do desenho do Thor, né? Do Gibi, que era mal. O Loki, na verdade, não era exatamente mal. Ele fazia muita merda também. Tanto que ele era... Várias aventuras dele são junto com o Thor. É, e ele fez a máscara, né? Do máscara. Putz, my God. Na mitologia nórdica, o Loki é o deus da travessura, né? Exatamente. Ele é o Saci dos Vikings. Nunca soube disso. E senhor! Os Valar fizeram Ivana, né? Fizeram as duas árvores, não foi? Porque antes tinha um mega farol, né? Eram duas lanternas. As lanternas ficavam lá... Na Terra-média. Na Terra-média? Não era em Valinor? Não. Em Valinor ficavam só as árvores depois. Ah, tá. Aí ele criou os faróis. Ah, daí o Melkor deu um chute em cada uma e quebrou as duas. Claro, por que não? Melkor é o Deus do Pimentinha, né, cara? Ele gostava de escrotizar, sacou? Ele é tipo, tinha festinha e jogava birita no ponche. Exato. O negócio de ela lá e quebrava. Exatamente. E as árvores serviam pra quê? As árvores iluminavam lá, Valinor. Não tinha sol ainda. Não, era luz direta, né? Então, na Terra-média, o que iluminava eram os faróis que o Melkor destruiu. Isso. Em Valinor, que era a terra dos deuses... Eram as árvores. E com as árvores que se começou a contagem do tempo também. Porque até então não se contava o tempo. Por que que ele criou as joias, o Fëanor? Pra botar nas árvores, não foi isso? Não, ele aprisionou uma parte da luz das árvores nas pedras. Decidiu botar dentro das pedras a luz das árvores. Porque depois que as árvores vão pro saco, a única coisa que tem luz própria passava a ser os Silmarils. Que eram três, certo? Sim, três Silmarils. Mas o que aconteceu com as árvores? Bom, o Melkor se aliou com o Goliath. Por que não, né, cara? O Melkor falou, pá, vocês estão de sacanagem. Árvorezinha, meu filho. Angolia era a mãe da Laracna, que a gente viu no Senhor dos Anéis, aquela aranha. Tipo a aranha da Claudio. A mãe de todas as aranhas. E ela era uma mega-aranha também, né? Era. Mas acho maneiro nada, porque, né, era uma criatura que escolheu ser uma aranha. Então, isso que é foda no Tolkien, isso que é foda nesse livro. Essas criaturas, elas escolhem as suas formas. É, quero ser bem escrota. Exatamente. Peluda pra agredir. O monstro no mundo do Tolkien não é só um monstro, não é um animal. Ele é um espírito mega foda que escolheu aquela forma. Que o cara é tão escroto por dentro, o espírito dele é tão escroto, que a forma dele ele se representa daquela forma. Isso que é maneiro. Porque o Gandalf e o Balrog eram seres equivalentes em poder. Tanto que o... Não, é, não tô certo? Não. Não, não tô certo, eu tô só falando merda. O Gandalf era muito mais forte, mano. Caralho, quem muito chamou mais poderoso, esses caras? Tanto que o Fëanor mata vários Balrogs, né? Eu vou fingir que eu sabia, tá? Tanto que quando o Gandalf para na ponte pra impedir o Balrog de passar, o Balrog dá uma... Opa! Ele demora pra enfrentar ele, né? Ele fica meio assim, porque sabia que o cara lá, aquele homenzinho, era muito mais poderoso que ele. Então isso que é maneiro. O poder tá na forma, né? O exatamente. Poder tá dentro do espírito de cada um. Isso é muito foda. Mas como o Gandalf tava preso naquela forma física, o Balrog quase destrói ele quando o Gandalf tenta trancar aquela porta. Mas então, o Melkor se aliou à mãe da Laracna e ele falou, vamos escrotizar lá em Valinor, lá na casa dele. A Goliante, ela é um espírito que tinha fome de devorar o máximo de coisas possíveis. E o Melkor oferece um banquete pra ela, que ela poderia devorar tudo que ela encontrasse no caminho. E obviamente ele coloca as árvores no caminho dela. A Ungoliant devorava a luz, ela consumia a luz. E o que, que era a principal fonte de luz? Eram as árvores. Puta que pariu. E joias, e coisas que refletiam. Outra coisa que o Melkor prometeu dar pra Ungoliant. Então, o Melkor vai lá com ela, detona as árvores, destrói as árvores. Não. Porque a galera tava bêbada já, porque tava rolando uma confraternização, aquela, sabe, pra fazer as pazes da família? Que o Fëanor estava fazendo as pazes com os meios irmãos deles, Finarfin, Fingolfin. Esses nomes é que são meio fracos. Aí o que acontece? Ele destrói as árvores e ele rouba esse marido. E mata o pai do Fëanor e rouba seu marido. Foi uma escrotizada daquelas, tá? Galera, papel, aquele saco pegando fogo quando tu pisa é cocô. É isso que ele fez, tá? Então, quando eles chegam, eles veem a cagada que o Melkor fez. O Melkor volta, né, pra Terra-média. Pra Silmarils. As três, né? Roubou as três. O Fëanor sai correndo e aí chega lá, ele matou o pai do Fëanor e roubou a Silmarils. Silmarils? É, Mussum? Mussunzis? Aí a Vanna fala, pô, Fëanor, pega lá as tuas joias que tu gosta tanto e vamos colocar aqui pra gente restabelecer a vida das árvores. Nem fudendo. Eu vou pra lá, que se alguém for pra lá, eu vou dar pau. Quando ele chegou lá, o pai dele tava morto e o Melkor tinha roubado a Silmarils. É Melkor ou é Morgoth? O nome dele é Melkor. É. Depois que ele rouba, Fëanor amaldiçoa ele e chama ele de Morgoth. Porque ele tem o espírito da vingança! Mas Morgoth tem alguma conotação? Ou é só ele, na hora ele se atropelou, em vez de falar Melkor, falou Morgoth? Tem algum signo? Ele queria comer uma mexerica, não tinha poncã, pediu uma morgota. Tem algum significado na língua? Deve significar aquele desgraçado que matou meu pai. Melkor significa aquele que se ergue poderoso. E Morgoth significa o inimigo escuro do mundo. Tá vendo? Tem um porquê. Não é de bobeira. Gosto mais de Morgoth. Morgoth é mais sinistrinho, né, cara? Ele ia ter ficado felizaço, né? Porra, caraca, cara, sou inimigo escuro. Pô, agora sim. Pô, até então era Melkor, mais ou menos, né, cara? O problema é que quando alguém fala Morgoth na tua frente, realmente ele te gospe, né? Fëanor volta e faz um lance meio George Bush. Não tá conosco, tá contra nós. Ele convoca todos os Noldor pra se tocar contra o Melkor. Ah, e ele vai lavrando, tanto que tem o fratricídio de Aqualondë, onde ele mata os Vanyar que estavam lá pra pegar os barcos. Os Noldor são o povo élfico da linhagem dele, é isso? Tinham três tipos de elfos, né? Os Noldor, os Teleri os Vanyar. Os Vanyar eram os mais nobres, assim, né? Uh-huh. Os Noldor eram os mais habilidosos. A Galadriel era um Noldor. Ela é a sobrinha do Fëanor. Aí ele pega os Noldor, que é a galera dele, e vambora. Isso. Pegam os barcos, tocam... Não, aí ele falou, me empresta esse barco aqui que eu quero chegar ali. É. E a galera, não pode. Aí eles, beleza. Então matou todo mundo, atravessou, tacou fogo nos barcos. É. Kaiser Sucesso, a galera Kaiser matou os filhos, matou quem tava devendo. Exatamente. E ele chega na Terra-média e ele queima os barcos, que é pra ninguém voltar. Kaiser Sousa. É, exatamente. Vão três famílias de Noldor, né? Que o filme teve outros dois filhos, eram meio irmãos de Fëanor. Uhum. E ele atravessa com os barcos só com a família dele. O Fëanor fala o seguinte, ó, quando a gente chegar na Terra-média, a gente manda os barcos de volta pra vocês irem. Uhum. Só que chegou lá... Que nada, a gente só conta sozinho e queimaram o barco. Só que ele foi com 7 filhos, né, cara? Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu acho que os Valar e Eru, eles deviam estar meio que satisfeitos com essas guerras todas, sabia? Porque quando o cara criou a imortalidade, ele não pensou nesse problemaço que são esses filhos todos, cara. Exatamente, o espaço, cara, ia acabar muito rápido, exatamente, cara. Toda vez que o Melkor escrotizava, os caras, pô, finalmente, agora vai dar uma espaçada, né? Ficando apertado já. Exatamente. E senhor! Começou a porradaria na Terra-média, né, cara? Nessas alturas, o Fëanor tava completamente maluco já, né? Sim. Ele saiu correndo que nem um maluco, gritando, pra tentar achar o Morgoth. E os filhos ficaram pra trás. Uhum. Foi aí que ele encontrou com 3 dúzias de Balrogs. Ah, isso é uma das partes mais maneiras. O Gandalf, você viu ele enfrentando um Balrog. O Fëanor caiu na porrada com uma dúzia de Balrogs. Uma dúzia não, muito mais. Não tem o número exato, mas é a impressão que ele empilhou. Os caras falam de exércitos de Balrogs vindos da produção. É Balrog pra caralho. Balrog pra caralho. Um já era foda, compadre. Imagina. Não, e entre eles estava o senhor dos Balrogs, né? Que é o Gothmog. O senhor dos Balrogs. Mas na verdade não faz muita diferença serem 40, 100, porque só podem atacar 8 de cada vez. É, exatamente. Eu não consigo imaginar esse combate. Não consigo. A gente aguarda a computação gráfica, né? Você consegue imaginar um elfo contra um exército de Balrog? É uma coisa complexa. Cara, porque era um elfo com um diabo no corpo. Sabe qual é? Era o diabo solto no pasto. Sabe qual é? É o Neo no Matrix Reloaded lutando contra os 1000 agentes Smiths. Exatamente. Sendo que os agentes Smiths têm 4 metros de altura. É. A gente vê no Senhor dos Anéis, a gente acha assim, o Elrond fodão. E o Elrond, na verdade, era meio elfo. O Elrond é fodão pra guardar livro, compadre. Então, assim, você... Não, aí o pessoal vê assim, a Galadriel, ela parece como um ser mais poderoso, né? E ela já era 2 gerações depois. É. Então, assim, o Fëanor era um cara mega zord foda. É um elfo, você não pode comparar com os mesmos elfos que a gente vê no Senhor, exato, dos Anéis. Mas... É o Beowulf. É o Beowulf. É dos elfos. E aí, quer dizer, mas aí você deve pensar, porra, como é que o cara matou 1 milhão de Balrogs? É, não matou 1 milhão de Balrogs, né? Ele perece nessa batalha. Aí os filhos dele que vinham correndo atrás acham ele ferido, né? Olha só que foda, ele não estraçalhado, ferido. O cara só de lutar com 40 mil Balrogs já é foda pra caralho. Claro, não precisa provar nada. Precisa ganhar. É que nem o Rock, né? Não precisa ganhar. Só segurar lá, 10 rounds tá ótimo. E o mais maneiro é que quando estavam levando ele pra apurar os ferimentos, tentar ajudar ele, ele fala, para essa porra. Aí pararam a maca e ele, de repente, fez... Exatamente. Antes disso, ele estendeu o juramento dele aos filhos dele, né? É, o cara não foi embora, tranquilo. Não se esqueçam, vocês prometeram... Caçar aquele cara da p*** que roubou minhas joias. Exatamente. E agora eu vou. Eu vou morrer, mas eu vou foder a vida de vocês todos. Pra sempre. É, agora, só... essa morte dele eu acho meio caída. Porque ele se consumiu em fogo? Ou ele virou purpurina, né, cara? Não, mas o Yoda também virou purpurina. É, o Clóvis Bornai também, e aí? Não, mas é quando ele morre, ele se consome, ele queima isso sozinho, autocombustão, ou ele simplesmente explode? Vamos fazer de conta que ele explode, é mais legal. Explode é mais legal, né? É uma parada, era explosão, né? O cara era o espírito de fogo, então quando ele morre, ele se liberta. É uma implosão. E deve ser aquela explosão que vai puxando, sacolé? Antes de explodir, até aquela... Que pariu. E senhor! E o Fingolfin, o Finarfin, que ficaram abandonados em Aman, que eles estavam naquelas vou, não vou. O Finarfin ficou. Ele se tornou o rei dos Noldor lá, dos que ficaram. Em Aman. O Fingolfin e foi. Uma tropa junto. Entre eles a Galadriel. Os filhos de Finarfin, eles vêm. E eles estavam de saco cheio, que lá devia ser um porre, cara, no Valinor. Você vai viver eternamente, não tem nada pra fazer, então... Era simples tédio, né? O Fëanor era um cara entediadaço. Exatamente. Aí, olha só. Olha que situação escrota, cara. Vamos dar uma resumida. O cara tava em casa numa festa, aí veio o estraga-festa, matou o pai dele e levou os brincos dele. Ele juntou a galera, meteu, matou os primos, os irmãos, entrou no barco, tacou fogo nos barcos, saiu correndo, louco, gritando, saiu na porrada com a cacetada de balrogs e morreu. Exato. Que pilha errada! Quando ele morre, chega o Fingolfin na Terra-média e o Sol nasce. Foi tudo no mesmo ano. Esse Fingolfin também era foda, cara. Pra mim, ele era mais foda que o Fëanor. Porque ele chama o Morgoth pro mano a mano e o cara sai manco. Ele não tinha o mesmo poder que o Fëanor, mas ele tinha muito mais autocontrole. Então ele conseguia usar melhor aquele poder que ele tinha. É, se você pensar bem, o Fëanor ele foi mais um artesão, porque ele criou a Silmarils, a escrita. Então ele era tinha um cara estourado. Isildur! Vamos passar pra frente. Aí tem um monte de guerra pra lá e pra cá, elfos, humanos, entra na parada e tal, não sei o quê. E o Melkor é contido lá. Porque aparece a luz, aí ele se assusta e esconde, recua. É, ele se esconde. A luz é um Vala? Não. É uma Maia que se torna um espírito de fogo. Ah, é uma Maia, isso. E ela resolve ser Sol. Que boring. Ela é designada pra ser o Sol. Que merda. Que merda. Eu te vacilo, cara. Vacilo. Gandalf deixa os poderes Terra-média. É. Maria, Sol. Ah, não. Mas vamos lá, o Morgoth se escondeu da Sol. Isso, em Angband, que era a fortaleza dele. Que na verdade chama se... Gangbang, né? Vocês sabem. Começa aí, meu irmão. Olha, tudo vira pornografia nessa porra. Porra, cara, por favor, cara. Não tinha pô, isso, cara, na época do Tolkien. Tem páginas e páginas do livro que é o cerco a Angband e o cara transforma em Gangbang. Gangbang, cara. E aí eles fazem a porra da guerra e é o inferno. O problema é que os elfos, em geral, assim, são muito ruins de estratégia. Conceitos de exércitos ataca tudo de uma vez, mas não. Aí era um que era brigado com o outro, que matou não sei quem, queimou um barco e me deixou pra lá, não luto contigo. E aí eles ficavam nessa putaria e não lutavam todos contra o Morgoth. Mas isso é uma coisa legal da mitologia de Tolkien, que ele mostra que assim, os homens que vão surgir depois, eles montam estratégias melhores porque eles têm tempo pra montar estratégia. Os elfos têm aquela coisa, não, tem a vida inteira, você tem identidade pra resolver isso. Não tem deadline. Então ele não tem pressa. E você vê alguns momentos do livro, os homens assim, nós temos que fazer isso agora, porque a nossa vida é curta. E nós não, então, se a gente não agir nesses próximos anos, nós não vamos ter força mais pra frente. Exatamente. Essa coisa que movia os homens muitas vezes como malucos. Pros elfos eram como loucos, né? Parecia que eles se atiravam nas coisas, porque eles faziam a coisa em 100 anos. E os elfos demoravam, às vezes, 400, queriam 500, tudo pra anos, agora, né? É, você... Quando que a gente vai parar pra cantar e dançar? E Senhor! Aí entra o Fingolfin batendo na porta, para chamando pro mano a mano. Isso. E o Morgoth fica todo cagado lá embaixo, mas pra não ficar chato pro subalterno, ele vai lá. Exatamente. Ficou com medo mesmo. Ele só foi porque o pessoal disse que quando o Fingolf grita, todos em toda a Angband, eles ouvem o grito. Então o Morgoth tem que ir lá. Porque, bem, todo mundo ouviu que eu fui desafiado, então tem que responder. Quando ele foi de cavalo pra lá, eu achava que era o próprio Auli que tava lá. Que tava indo pra lá, né? Come. É, pode escrever. Aí ele chegou lá na porta e. Alô! Para! Ah, eu tô vendo essa porra aqui agora, de homem pra homem. De elfo pra bala. Tem aquele combate histórico entre os dois, onde o Fingolfin deixa o Melkor manco pro resto da vida. Ele dá 7 espadadas, cara. Ele fica 3 horas lutando, dá 7 espadadas no cara, aí vai começando a ficar cansado. E aí, o Melkor esmaga o pescoço do Fingolfin. E aí, um dos sobreviventes dessa porradaria toda é um humano, os humanos já existiam, chamado Beren, que vai dar origem a outra mega história do Silmarillion. Isso. Yep. Vai ter a ver com a história principal, né? Uhum, é legal porque os personagens, eles vão vindo, aparece um cara que não tem nada a ver, ou que conhecia fulano, e são histórias diferentes, mas aí elas vão se entrelaçando, né? É, porque na verdade Tolkien cria essas histórias como background pros personagens. Então, ele já cria elas pensando em entrelaçá-las mais à frente, né? Exatamente. E também servir de base, fazer com que os personagens tenham mais profundidade, história. Na versão estendida de Senhor dos Anéis, no primeiro filme, tem uma hora que o Aragorn canta, né? Uma canção do Beren Lúthien, que era um casal como ele e a outra, que era um homem com uma elfa, né? Eles eram apaixonados. Era balada de leite, Anne. A Lúthien era meia elfa, meia maia. É importante. Isso. Por isso é isso aí. Devia ser, caraca, não consigo imaginar de tão bonita, né? Pelo que ela era igual a Arwen. Era Liv Tyler, então. Era bonitona. É, que a Arwen já tinha mistura de mais raças, né? Esse cara, o Beren, ele sobrevive essas batalhas e ele vai pro reino de Doriath, que era um reino elfo. Agora, como existia gente fodona nessa época, né, cara? Eu fui, a Noor era fodão, aí o Fingolfin era fodão, o Beren era fodão, todo mundo era fodão. Não, ele só contou histórias do fodão, né, cara? Pô, olha... Tinha que ter história, né, Diogo, mais ou menos ali. Ah, né, mais cara? Ou menos. Ah, então eu lavrei o campo a vida inteira. Cara, tem dois filhos gêmeos do Fëanor, chamam Amrod e Amras. Cara, eles não eram fodões, cara. Eles não fizeram porra nenhuma. Eles só aparecem na árvore genealógica, você não vê falando de nada deles, cara. Aí o Beren, ele vai lá e ele conhece a Lúthien. Ele vai pro reino de Doriath, que era um reino... Doriath. Essa é a parte que cospe, né? Doriath. Ele vai fugindo, entra em Doriath pelo norte. Como destino dele era conhecer lá a magia de Melian, que formava o cinturão, não impede que ele entre. E ele encontra ela numa clareira cantando, e o canto dela era como os pássaros. E aí ele se apaixonou. Era um rouxinol. Tinha a voz da Sandy. E aí ele ficou apaixonadaça, ficou porra. É, eles escondem ela porque falou: meu, você não vai ficar com um humano, né? Aí que é o esquema Rapunzel que vem depois. Não vai me envergonhar. Até então nunca tinha tido uma união entre humanos e homens e elfos. Aí, né? Eles botaram ela no esquema da Rapunzel, certo? Isso, numa torre. Que ela usa aí os cabelos dela pra fugir da torre. Exatamente. Aí olha só, olha a pilha errada. Olha, a pilha errada é muito boa. Ele chega pro pai dela, que era o rei, e fala: porra, pelo amor de Deus, cara. Tua filha aí, cara. Gostosa pra caralho. Gostosa pra caralho. Dá uma, deixa eu casar, eu sou um cara bom. Eu tô aqui, sabe, empregado. Eu fui um guerreiro, né, cara. Eu sobrevivi à mega batalha. Pelo amor de Deus, dá uma, né, dá um crédito aqui. Aí o pai pensou assim: não vou deixar nem por um caralho. É. Ele deve ter pensado assim: tá pra nascer uma p*** na minha testa antes que um humano case com a minha filha. Ele fala assim, ele manda uma pilha errada, ele fala assim: meu irmão, faz o seguinte, tu vai lá no Melkor e me traz uma Silmaril, tu casa com a minha uma filha. Uma só, não precisa ser três, não. Só trazer uma, tá bom, uma. Entendeu? Foi na pilha errada, né? Foi foda-se, o cara vai lá... É, vou inventar alguma coisa que esse cara não vai fazer, ele pensou por aí. Ele vai e vai com ela, né? Ela escapa, né, pelos cabelos, né? Foi aí que o pai se fudeu. Mas ela fez uma cançãozinha lá que encantou lá os guardas, não foi? É, ela era filha de um elfo com uma maia. Então ela tinha um poder mágico que a maioria dos elfos não tinha. Ela... Agora, que filha da puta do pai dela, né, cara? E o cara foi lá, carcou a maia, e aí tava tudo bem. A filha não pode, né, cara? Eu posso catar alguém de uma raça diferente, minha filha não. Exatamente. Eles vão lá na fortaleza, né? A Lúthien transforma o Beren em lobisomem. E ela se transforma se disfarça de vampiro, pra que eles pudessem se infiltrar em Angband. Em Gangbang. E aí, como é que foi a parada? O roubo que não... Daí lá, o Melkor desmascara a Lúthien, e a Lúthien dança e canta pro Melkor, e ele adormece. Né, começou a cantar. Cima... Você desperdiçou! aí o Melkor falou assim: cara, que parada chata, cara, vou dormir. Puxou um ronco foda. E aí eles roubaram uma Silmaril, mas eles estavam fugindo. Daí se apresenta o Karkaroth, que era o Senhor dos Lobisomens. Não, o Senhor dos Lobisomens eles matam na chegada. Esse aí era o filho do Senhor dos Lobisomens, tipo um príncipe dos lobisomens. É, esse já tinha sido criado por Sauron porque ele sabia do destino que de Beren, que... por uma profecia sobre Beren. Mas então, o lobo foi lá e comeu a mão do Beren, que eu sei. É, o Karkaroth era... É, tá certo, ele comeu a mão do Beren. Comeu a mão do Beren. A mão com a Silmaril. Isso, exatamente. Ele engoliu a mão com a Silmaril. Uh-huh. Olha que problema, cara. Agora, aí o cachorro fez o quê? Cagou a Silmaril. Não, a Silmaril, ela tinha um problema seguinte. Qualquer coisa que fosse tocada, que tocasse a Silmaril, que fosse maléfica... Ela começaria a queimar. E ele era pura maldade. Então quando ele engole esse marido, ele começa a queimar por dentro e ele fica louco. Ele começa a correr, fugindo enlouquecido pela Terra-média. E o Banner, problema, né, cara? E o Banner, caralho, corre, pega! Conseguem matar e tira de Silmaril de dentro do, do Karkaroff. Aí ele chega pro pai da mulher, maneta. E fala assim, ele chega antes de matar o Karkaroff, né? Ele chega lá, maneta. É. Ah, é? Ué, ele chegou sem nada? Chega sem nada. Aí pergunta onde que tá Silmaril. Ele fala, tá aqui, mostra a mão maneta. Que na verdade tava na mão que tava dentro do cachorro. E a mão tava lá segurando a perna. Caraca, a fineza é foda, né? Cadê esse marido? Tá aqui! Tirando sangue aí. E aí, como é que é? E aí eles foram atrás do cachorrão e pegaram esse marido. Isso, resumindo o isso. O pai teve que calar a boca e teve que deixar ele casar com a filha. Tudo isso, né, cara? Que orgulho. E senhor! E aí, quer dizer, essa Silmaril, ela vai ser protagonista, entre aspas, de um problemão também entre os anões e os elfos. Verdade. O que fez os anões e os elfos ficarem, né, de cara virada um pro outro durante milênios. Porque anão é mesquinho, né? Ah, lá vem. Cara, faz a joia caprichada, a pedrinha, só. Por causa da pedrinha, não. Esse rei que deixou a filha casar com o humano, né? Ele agora tinha seu marido, beleza, pelo menos, né? Aí ele, pilhadão, ele, vou fazer uma joia bonita com esse troço. Claro. Né? Porra. Ele usou pegou um colar que os anões deram pra ele em símbolo de amizade. Então. E engastou seu marido ali. Isso. Não, mas ele pediu. Ele combinou duas joias. Não, ele pediu pros anões fazerem. Ele pediu pros anões fazerem o colar, não foi? Oi, não, ele já tinha Mario. O colar, não, ele pediu para os anões adaptarem o colar para engastar essa joia. Eu li uma outra versão de Silmarillion. Não, ele pediu para os anões colocarem esse Silmarillion no colar. Ah, tá. E deram a adaptar. Bota isso aqui para mim. Big mistake. Aí que deu a merda, cara. Os anões viram aquilo e ficaram malucos. Cara, eu não vejo problema nessa situação. Porque é o seguinte, o cara tava com a bola de gude ali gigante e não tinha o que fazer com ela. Sabe qual é? Os caras iam ficar um pouquinho só com a pedra. Os anões queriam ficar com a parada. Qual o problema? Os anões não reconheciam, eles não reconheciam eles reconheciam o pagamento pelo trabalho, não o pagamento pelo item em si. Uhum. Então eles entendiam o seguinte, como o Tingol tinha pago para eles fazerem pagou para eles fazerem a joia. Mas a joia ainda era dos anões e estava emprestada pro Tingol na visão dos anões. Na visão do Tingol, ele tinha pagado pela joia. Ó, aqui essa joia é minha. Mas aí eles quiseram ficar com o colar com a Silmaril, que era do cara. Que fazia parte da joia agora. É parte da joia, agora que tá junto. Não tava no contrato, a joia, né? A joia é nossa. Agora colocou isso aqui e vem no pacote. Sabe a contrato de aluguel que você pode fazer prefeiturias no apartamento? Sei. Se tiver que sair, tem que deixar lá? É a mesma coisa. Exatamente. Os anões pensam exatamente assim. Cara, o que você paga é aluguel, você não tá pagando apartamento. Exatamente. E qualquer coisa que melhorar aqui. Então o anão é um senhorio escroto, né? É um senhorio escroto, exatamente essa é a forma que os anões. Mas aí o rei elfo chegou e falou assim: não, porra, que porra é essa? Que palhaçada! Que palhaçada é essa? Vou arrancar o chuveiro. Na cabeça. Tomou uma machadada no meio da cara. Pra deixar de ser esperto. Os anões mataram o rei. Mataram, bonito. Deram uma machadada na cara dele. E ficaram com a Silmaril. Claro. E saíram batidos. Imagina os anõezinhos não correndo. Não saíram batidos, não. Eles foram atacados pelos Ents. Olha, sério? Eles saíram correndo. E aí, só nessa pilha errada, começou uma guerra. Os elfos e os anões não se gostavam nos seus anéis, você vê, era por causa disso. Era essa pilha errada que, porra, um não foi com a cara do outro. Que eles passaram a não confiar um mal no outro. Entendido. A história dele é um épico mexicano. Matou o melhor amigo, comeu a irmã. Cara, peraí. O Turing, coitado. A história dele é muito maneira, mas é muito triste. É, mas escravo. Ele é um fudido da Terra-média. Ele é um cara que deu tudo errado, né, cara? Ele foi separado, né, da irmã. Ele nunca... Eu não vi a irmã dele nascer. Quando a mãe dele tava grávida, ela mandou ele pra aquele reino lá do Elutingol. Turing era humano. O pai dele, o Húrin, era um prisioneiro do Morgoth. E o Morgoth amaldiçoou toda a linhagem dele. E largou o Glaurung nesse meio tempo, que era pra assolar geral aquela parte de Beleriand. O pai dele fugiu, não foi isso? Ele era prisioneiro e ele fugiu. E o cara ficou puto e rogou uma praga foda no cara por ter fugido. Isso. Certo? É, rogou a praga antes. É, inclusive ele fala que você vai ver tudo que eu vejo, né? E aí ele... É. E o Rurin fica aprisionado numa cadeira super alta onde ele vê tudo mesmo. Tudo que o Melkor fica sabendo, fica vendo, ele também... Morgoth! Vê. Morgoth. O cara condenou ele a ver tudo que o grande vilão via. Vocês já entenderam o problema dessa maldição? Eles moravam em gangbang, meu amigo. Imagina o que este filho da puta não via, cara. Caraca, muito bom. Não, mas aí ele ia ver todas as desgraças que ia acontecendo com o filho dele, ele ia assistir sem poder fazer nada. É porque o Morgoth queria que o Húrin desse a localização de Gondolin, que era um reino elfo escondido. Calma, calma. Húrin era um guerreiro humano que foi capturado nessas guerras. Gondolin era um reino elfo escondido entre uma cadeia de montanhas. Gondolin é um nome meio caído, eu acho. Me lembra de Abolim. E o Morgoth tinha uma teima foda, né? Que ele destruiu essa porra. E o cara sabia onde era, né? O Húrin. E ele não falava. Torcia os mamilos dele e tal, ele não falava. É, Húrin e Hort tinha sido levado lá pelas águias. Né? Aí ele falou, filha da puta, agora tu vai ver tudo que acontece aqui em Gangbang e eu ainda vou rogar uma praga foda. Tu tem um filho, filha da puta? Então vou rogar uma praga foda no teu filho. Que filho? Não tinha nada a ver com isso, coitado. Tomou. Então o que acontece? O filho dele começou a se fuder como? O cara tinha um toque de Midas ao contrário. Tudo que ele tocava virava merda. Um toque de merdas. É, exatamente. Ele começou a se fuder quando ele conheceu um anão chamado Min, cara. Isso, o Min. Filho da puta mesmo. O Min, cara, era ele... retardado, o anão, cara. O anão retardado. Era o Min. Então, ele tem um amigo elfo, Beleg Cutalion. É um forte, né? É. Pra quem não sabe, é arco. Em francês é pescoço. Tá. Ele foi aprisionado pelos orcs numa das batalhas que ele tava lutando. E esse amigo dele, o Beleg, vai lá e salva ele. Ele tá ferido. E quando ele acorda, o Beleg tá muito perto dele. Sabe qual é? Se aproveitando do soninho. Ah, é. Toma um susto. Ele toma um susto, puxa a espada e enfia no melhor amigo dele e mata o melhor amigo dele. O Túrin foi encontrado pelos orcs por causa do Min. Esse mongolzinho, anão mongolzinho, denunciou pros orcs, né? Min, na verdade, significa anão mongol. Antes disso, o Túrin fez uma parada muito maneira, porque tinha um elfo lá no reino que ele morava que não gostava dele. Tentou emboscar ele e botou o cara pra correr pelado, velho. Era o Saeros. E senhor! Olha que merda, o cara tinha uma espada negra. Que falava. Falava o quê? Troca a maior ideia com a espada na hora do que ele vai se matar. A espada, ela foi feita por um cara que tava tão puto. Peraí, calma aí. A espada falava estilo o quê? Flauta mágica? Tinha uma boquinha e ficava mexendo? Não, devia falar na mente dele. Ah, tá, né? O cara que fez a espada tava tão puto da vida, que todo o ódio dele foi pra lâmina, a espada ficou negra. O nome da espada era Gurtang. Significa espada negra. Espada negra Mormeguil, que é o apelido que o Túrin recebe depois. Só. Mas a espada tinha, ela falava com ele, né? E ela tinha uma sede de sangue foda, né? E ela foi feita a partir de um ferro que caiu do céu com uma estrela cadente. Gurtang significa ferro da morte. Essa espada hoje em dia tá com Paulo Coelho. E aí ele já carregava essa espada que era uma energia negativa foda, né, cara? É que o teu sogro fala e tu não leva a fé. Matou o amigo com a espada, né? A espada se amarrou, né, porra? E senhor! A irmã dele, que tinha sido separada dele quando ele era criança, ele conheceu, ficou apaixonado por ela. Isso. Esse negócio de separar irmão sempre dá problema. É uma merda. Ele ficou apaixonado pela irmã sem saber que ela era irmã dele. E aí ele pegou a irmã dele, né? Pegou de jeito. Ficou muito. A espada só rindo. A irmã dele foi enfeitiçada pelo Glaurung, feitiço de amnésia, esqueceu tudo, e por si ela se apaixonou pelo Túrin. Quem é Glaurung? Era o dragão fodão. Ah. É o pai do Smaug que o Hobbit enfrentou depois. Não. Ele não é pai do Smaug, não? O Glaurung não tem nada a ver com o Smaug. Não, é o senhor dos dragões. Em teoria, ele seria o... Eu acho que eu li a versão portuguesa do Silmarillion. O Glauron era o dragão fodão que o Melkor soltou pra escrotizar a Terra-média lá. Isso. E aí ele era também era inteligente e tal, e ele fez um encanto pra escrotizar mais ainda a família do cara. Na irmã, ela esqueceu de tudo, que não faria o mínimo sentido, porque ela não ia saber quem era mesmo, cara. Glauron foi o dragão que o Azaghal meteu uma facada na barriga. É porque o dragão tava escrotizando e só os anões conseguiam lutar com o dragão, por causa que eles resistiam às altas temperaturas, jovem nerd. É isso? É. Procede isso? Procede. Isso ninguém tira de mim. Eles usavam umas máscaras gigantes, assim, de metal na cara, sabe qual é? Aham. E eles partiram pra guerra, o dragão veio com tudo. O Azaghal era um rei dos anões? O rei. Turin também tinha uma máscara dessa também. O Azaghal era rei de Nargothrond. É um rei anão. Chama Oceania hoje em dia. Aí, e o dragão veio com tudo, o cara ia morrer. Levantou a faca e furou o bucho do dragão. Furou e feriu. Eu nunca vi isso, né, minha cara? O quê? Tu joga RPG, tu tem que estar no 20º nível pra lutar com o dragão. O cara vai com uma faca? O cara tava lá se fudendo há 20 dias lutando com o dragão, no final só sobrou a faca, cara. Se não tivesse faca, ele mordia, meu irmão. Pô, cara, a faca feita pelos anões, era uma faca foda. Então o Azaghal, pra quem não sabe, era um rei dos anões do reino de Megatron. Megatron. Que conseguiu deu uma facada no Glauber. Deu uma facada e feriu o dragão Glauber, que matou o Azaghal em seguida. E só, porque ele só aparece pra fazer isso, né? No livro inteiro. Valeu, Fëanor. Explode aí. Rapaz, aí empolgou tanto. Glauber não tava ferido do Azaghal quando o Túrin foi enfrentar ele, não? Não. Não, a facadinha do Azaghal morre. No livro diz que o dragão fugiu, mas tudo bem. Na versão portuguesa que eu li do livro, em tradução diferente, o dragão fugiu com a facada. Ai, ai, okay. Solta um grito foda também. Deve ter sido o mesmo grito que o Fëanor deu quando morreu. Isildur! O Túrin ficou sabendo da irmã? Ficou sabendo que o dragão enfeitiçou a irmã? Foi isso? Não. Fica sabendo depois. Ah, não. Mas por que ele decidiu matar o dragão? Ele destrói todo o reino de Nargothrond, o dragão. Túrin foge de lá porque não tem mais merda nenhuma. Ele vai parar junto com um vilarejo de humanos lá, arruma a vida dele por lá de novo. Mas foi onde ele pegou a irmã, né? Então, a irmã foge pra descobrir, meu, o que aconteceu com o meu irmão. Enquanto o dragão apaga todas as lembranças dela e ela sai vagando que nem uma alma penada pela floresta. O pessoal encontra, acolhe ela, vai parar na mesma vila, um gosta do outro, se casam, o dragão começa a escrotizar perto da vila, ele vai lá matar o dragão. Mas ele mandou bem, ele tava escalando um tipo de canyon, né? Um desfiladeirozinho, e o dragão quando passou por cima dele, com a barriga aberta, ele meteu a espada na barriga. Foi o mesmo truque do Azaghal. E aí morreu de vez. Não, ele não morreu de vez. Ele conta tudo. Porque o dragão era ruim mesmo. Então antes de morrer, ele tinha que contar tudo. Exatamente. Aí ele pira foda. Aí vira mestre total, cara. Fala com a espada, olha, não deu certo. A espada se amarra, né, e mata ele. Ah, vambora. Como se fosse retribuição por ter matado o Beleg. Mas o dragão, tipo, o sangue do dragão queima o braço dele, ele desmaia, né? A irmã vai atrás... A irmã, a esposa vai atrás, vê que ele acha que ele tá morto. Olha, e aí se mata. Se joga. Minha vida não tem mais sentido, se joga. Aí ele acorda. É Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta, total. Ele acorda e fala, cadê ela? Puta, já foi. Aí se mata. Muito triste. Então, pelo menos... O que acontece com a espada? Que era uma espada berésima da foca, né, cara? Era. Era foda a espada. Parou num baú em algum lugar. Que caído, né, cara? Dá pra perceber, assim, né, por alto, que Silmarillion é uma confusão do caralho. É, já deu um Nerdcast sem glossário. É, né? é um livro denso, cara. Você tem que ler com calma. É um manual, quase. É o guia Tolkien para a vida, universo e tudo mais. É verdade. Agora tem que falar da queda de Gondolin, né? Tuor da queda de Gondolin. E da guerra. Tem uma coisa que se repete bastante no, nas histórias do Silmarillion é que sempre tem um pela saco, né? O Igor tá fazendo tudo certinho e tem um cara que caga tudo. Sempre, né, cara? Tem o pilha errada. No caso de Gondolin, foi o sobrinho do rei, né? Gondolin, o reino dos elfos nas montanhas que o Melkor queria destruir por tudo. O sobrinho do rei era um revoltadinho do caralho. É, mais ele era apaixonado pela prima. Ele era apaixonado pela prima. Uhum. Sim. Ele decidiu escrotizar o tio, né? Na verdade, ele resolveu escrotizar o Tuor. É, porque o Tuor morava lá e ele era um homem. Prima. Ele era da raça dos homens. E o rei, o Turgon... O Maeglin, que é o cara que traiu, né? O Maeglin. É. Então, e o Tuor, tipo, era um cara que tinha moral, apesar de ser da raça dos homens, né? Uhum. E era primo do Turin. É, porque o Tuor, na verdade, ele foi enviado lá para Gondolin por Ulmo, né? O Ulmo tinha mandado trocentos anos antes forjar um escudo, Que é o Valar das Águas, né? Exatamente. É. Então, o pessoal, o Ulmo dá uma profecia, diz que um dia vai chegar um cara vestido assim, assado, pedem para preparar um elmo, escudo, espada, armadura, tudo direitinho. O Tuor, ele chega trajando isso, então eles sabem que é o cara da profecia, ele é enviado de Ulmo, então ele é tratado com todas as honrarias. E o Maeglin se enciuma disso por dois motivos. Um, pela forma como ele é tratado, o príncipe, que até então ele se julgava o único príncipe ali, e outro porque ele, Caedril, começa a rolar um clima e ele que queria, na verdade, comer a prima. Ele queria comer a prima e chega um malandro de fora, vai lá e traça ela. Ah, isso acontece direto. E aí fica putaço. E o Maeglin era filho de um elfo negro que vivia largado pelas florestas, que era o Eol, e Aredel, que era irmã de Turgon. A Aredel, ela tinha fugido de Gondolin pra rever os primos, né, pra ver os outros Noldor, e ela é meio que capturada por esse Eol e tem o Maeglin. E aí ela consegue fugir e volta pra Gondolin. E assim, então, quer dizer, o Maeglin, ele é sobrinho do rei, mas ele é de uma relação bastante conturbada. Apesar de ter sido tratado com todas as honrarias pelo rei, com todo respeito, ele se sente meio... Ele se sente bastardo, né? Ele não é tratado como, mas ele tem esse sentimento dentro dele. Mas assim, conta qual foi a cagada que ele fez. Ele foi capturado pelos orcs. E afrouxou, na primeira apertada no saco dele, ele afrouxou. Torceu o mamilo, fica lá. Ele falou onde era. Gondolin. Falou onde era a cidade secreta. Olha o trabalho que o Morgoth teve lá com o pai do Túrin, né, cara? O cara se fudeu, não vou falar. Pegou um Zé Mané. É, pau. Acabou. Pronto. E aí foi o caos na cidade, né? Ele mandou tudo, mandou Balrog, mandou dragão, mandou tudo que ele tinha pra detonar o grande reino branco do Delta. Tinha outras saídas, que era o Maeglin, ele gostava de forjar, ele tinha cavado muitos túneis, então ele tinha criado outras saídas de Gondolin. E é por essas saídas que eles entram. Então o pessoal não tinha escape, não tinha rota alternativa de fuga. Então, mesmo porque os Balrogs não vieram voando, né? Exatamente. Então, tem uma caneladinha aí do Tolkien. No saque na invasão da cidade, tem um elfo chamado Glorfindel que luta contra um Balrog, né? Uhum. Ele cai e morre. Uhum. E no Senhor dos Anéis, muito tempo depois, aparece de novo, né? Mas ele ressuscita. Mas não tem escrito em lugar nenhum, né? Isso. Ele ressuscita. O Tolkien fala numa das cartas que é o mesmo Glorfindel que foi pra Manos e voltou. Então ressuscitou. Mas o Zé ressuscitava, era normal. Depois que ele fez a cagada, ele consertou desse jeito, né? Você não só era imortal, como você, quando morria, podia ressuscitar. E aí acabou o reino de... Gondolin. E criaram um com nome melhor depois. Né? Mas Idril e Tuor, eles fogem por um túnel que ela tinha mandado construir escondido de Maeglin. A Idril e Tuor que vão ser os pais... De Arendil. Que vai casar com o Ewing, que vai dar início à linhagem. Isildur! E o Erendil é um cara. O Erendil é um cara foda. Ele pega uma Silmaril, prende na terra, pega o barco dele e vai até a Manto pedir ajuda pros Valar. Onde estavam as Silmaril? Tem uma Silmaril que o cachorro comeu. Não, esse tava com o herdeiro do Tingol, né? Certo. E as outras? Essa aí que o cara amarrou na testa, tava onde? Não, essa é a do... Essa é a do herdeiro do Tingol. As outras estavam com o Morgoth ainda. As outras estavam na coroa do Morgoth. Então, exato. Essa Silmaril foi aquela que o cachorro comeu e se queimou e cagou fogo, filha da puta. O cachorro comeu, mataram ele, pegaram, colocaram no colar, brigou os anões com os elfos. Todas as hemorroidas, meu amigo. Aí esse meio-elfo Erendil chega dessa merda, pega a Silmaril e vai lá pra Terra dos Deuses. Isso, lá pra Valinor, de ajuda dos Valar. Ele fala assim, Vocês estão se divertindo aqui nessa merda? Está apanhando lá, a gente está apanhando lá. E aí, cara, ele volta num barco voador cheio de mamata, cheio de semideuses e criaturas e tudo. Águias e o cara, né? Exatamente. E os Valar com força total. Ele fala assim, tá bom, vamos lá, vamos te ajudar. Vamos resolver. Aí chamaram o Rola Grossa, Ducas. É. E andava pelado e ficava sorrindo. Andava pelado no frio e ficava sorrindo. Importantíssimo isso. E aí a batalha mais espetacular da coleção de contos. E mais curta ali. Também, né? Porque... Sim, porque ela é avassaladora, né? Mas tem tudo. Ela é que nem no Senhor dos Anéis, quando chega os espíritos lá, que vai... Foi um verdadeiro tsunami. Exatamente. É. Mas teve resistência lá dos Balrogs, dos dragões e tal, mas não adiantou porra nenhuma. Chegaram no Melkor, no Morgoth. Tucas, né? Foi com tudo. Foi cantando e passando a faca. E deu uma de Capitão Nascimento, né, cara? Não, não. Essa hora foi a hora que o Morgoth foi currado. Os caras não tiraram sol, não. Eles acabaram com a dignidade do cara. Sabe qual é? Cortou as mãos, cortou os pés, amarrou com corrente e botou de quatro em gangbang, cara. O que você acha que aconteceu, cara? Não precisa escrever. Cara, foi estilo aquele... Mas sabe que o Christian Tolkien... Ele suprimiu um pedaço. Christopher, isso. Ele suprimiu um pedaço desse vários pedaço. Porque nessa hora, tinha uma parte que estava escrito assim, que o Melkor, agarrado nas grades de Angband, gritava, a calça não! Isildur! E aí acabou, né? Acabou, né? Foi jogado num buraco na Zona Fantasma e... Durante esse apocalíptico, enquanto Beleriand afundava, que é o continente que acabou afundando, o Maglor e o Maedhros pegaram as duas Silmarils que restavam. Um pulou num buraco em chamas. Pulou num buraco em chamas? É. Por quê? Porque o juramento deles não permitia que ninguém mais tivesse uma Silmaril. Era isso ou morrer. Pegou a porra da pedra, né? Olhou e falou, vou fazer o que com essa merda? Vou enfiar no... Pulou na porra do buraco, né, cara? Exatamente. Não, então, era isso. Ele morreu, o cara pulou também, não foi? Buraco. Sim, foi. Cara. Ele foi embora junto. Pra não ter risco de alguém pegar no caminho. Então, mas a gente tem que dar um salve aí. Que as pedras tinham um poder meio que hipnótico, né? Quem chegava perto delas ficava cobiçando elas e não conseguia, tipo, um anel que o nego não quer tirar do dedo. Uhum. É meu. E o Maglo jogou outra Silmaril no mar, porque ele viu a merda que ele tava causando e jogou a Silmaril no mar. E ficou perdida pra sempre. Ou não. E a outra pedra ela sobe pro. Ela. Tá na testa, é usado. Aí ele faz o que com a pedra que tá na testa? Não. Ele pega esse barco e fica voando e some. É, não, ele fica de vigia do Morgoth no vazio. É, exato. Isso. Caraca, divertidíssimo essa vida. Esse também se fudeu bonito, né, cara? Aí ficou um silêncio depois dessa porradaria toda lá na fortaleza. Cara, mas aí é que nem traficante em favela, cara. Então. Mata um, tem outro mais filho da p***. Então, no meio dessa parada toda... Quem passou a tomar conta do morro foi Sauron. Exatamente. Literalmente, né? É o novo chefe do morro. Agora, por que eles não mataram o Morgoth, né, cara? Não dá pra matar um deus. Um outro deus não pode matar um deus. Não, você tem que esconder ele numa zona morta. Ai, caralho. Ele não voltou, então foda. Ainda não. É. Aí acabou a primeira era. Isso aí, Elrond escolhe ser elfo e Auros escolhe ser humano. E aí dá aquela linhagem toda de humanos reis. Na ilha de Númenor. Aí eles criam uma ilha, Númenor. É uma ilha artificial? Mas eles não criam, tem uma ilha. Ah, bom. Eles vão pra ilha. Eles vão pra ilha, passa a ser o reino deles, os Númenorianos. Ótimo. Seres humanos fodões. Ninguém se mistura, né? Ninguém se mistura. E eles começam a invejar os Valar, porque eles têm. Eles vivem pra sempre. A inveja é uma merda. É uma merda. Inveja. E resolvem demonstrar o poder deles, que eles resolvem ir lá e subjugar o Sauron. Estavam confusos, não, né? Não, peraí, o Sauron não foi amigão deles primeiro? Não. É, primeiro o Sauron monta um c... exército e fala assim: eu sou o senhor do, da Terra-média. Uhum. E tinha, nessa época tinha um rei que, de Númenor, que ele se julgava o senhor da Terra-média. Uhum. Ele fala: vou lá peitar esse tal de Sauron, esfregar na cara dele e falar assim: que esse filho da p*** dizendo que é. Todo o exército númenoriano vai lá enfrentar Sauron. Quando Sauron vê o exército númenoriano, fala: meu, não posso com isso. Uhum. Aí ele afina, né? Vai lá, não, pede. Ele não afina. Ah, ele dá te falando. Ele fala assim: não, agora eu vou dar uma de que. O cara chega, subjuga o Sauron e fala assim: agora, ao invés de te matar, eu vou te levar pra minha casa. É, o Sauron, em vez de partir pra porrada, ele prefere ficar na dele, fazer de conta que foi derrotado, que, pô, agora eu vou ficar com vocês, vou ajudar vocês, lá, fica lá, amigão, lá. Fica amigão. Amigão. Exato. Ele foi levado preso pra Númenor, mas é depois fica amigão. É, cara, então. Mas eu falei isso outro dia pro Jovem Nerd. Quando você pegar um inimigo seu, mata, na hora. Esse negócio de levar pra casa, de prender... Não, mata, cara! Os caras até falam que ele tinha uma forma... Ele era muito belo. É, não era forma humana. Era o Anatar, o Senhor dos Presentes, né? Que era uma forma generosa que ele se apresentava e, ó, vamos ser amigos. E aí ele começa a dar conselho pra galera, né? É. Olha o problema sendo criado. Ele passa eras e eras fudendo os Númenóreanos, fazendo eles acreditar que os Valar realmente privando eles do mundo. É a pilha errada. Pilha errada. É, ele começa a dar pilha errada contra os Valar. Os caras acham que conseguem enfrentar os Valar, resumindo a coisa. Eles acham que enfrentando os Valar vão conseguir a vida eterna, porque os Númenor odeiam o fato deles morrer. Eles não querem morrer, eles querem... É um problema sério, né? Você morrer. Pois é, e aí eles pegam os barcos, vão pra lá, pra atacar os deuses, já. Pra atacar os Valar. Excelente. God of War. Estavam os Valar lá com destroço de farol, árvore murcha. Os caras... Os caras começam a desembarcar. Ele quebra o mundo no meio, afundando no menor. Ele não sobe e todo mundo vai pro inferno e o caraca, os navios afundam e isso... Não, eles tipo abrem uma fenda no oceano, vou assim dizer, e tudo... Porque lembrem-se que nessa época era um disco, não era um globo. Era uma chapoca. Ele quebrou, se separou, a galera caiu no vazio. Mas os fiéis, que era a linhagem do Elendil, que tava o Isildur, o Anarion, etc., eles conseguem chegar na Terra-média, daí o mundo se quebra, e nessa quebra do mundo, o Valinor é tirado do círculo do mundo. Fica a tal da rota plana que os elfos pegam. Exatamente, ele faz o mundo ficar redondo nessa hora, né? Isso, o mundo é redondo, se você conseguir seguir a rota plana, você para em Valinor. Exatamente. Pra você que não enxerga a rota plana, você vai dar a volta ao mundo se for navegando. O Eru pegou o mundo e amassou, cara, que nem papel, tá ligado? uma bolinha de papel do caralho, né, cara? Aí... Tipo, amassando pra jogar fora. Exatamente. E aí, quer dizer, você vê nos seus anéis quando os elfos vão, pegam o seu navio e vão para o oeste, eles estão indo, na verdade, nessa rota plana que vai levar eles até Valinor, né? Que são as terras imortais. Isildur! E aí, quer dizer, mó galera se fudeu e o Sauron... Essa parte é meio confusa pra mim. É. Imagina o mundo plano. Não, eu saquei. A galera do Aragorn, né? Os Númenóreanos. Os fiéis. Não, a galera foi lá e foi peitar os Valar. E aí, os Valar fizeram o quê? Amassaram o mundo. Não, olha só. Muita calma nessa hora. É, exatamente. Os Númenóreanos se dividiram em duas partes. Isso. Tá? Os fiéis, que é a turma do Elendil, que são os ascendentes do Aragorn. Certo. E a outra parte, que é a parte mais decadente, que caiu no xalalá do Sauron. A pilhada. A galera que foi pra Valinor. Isso, é. Exatamente. Chegando em Valinor... A outra galera foi pra onde? Ficou em casa? Ficou. Foi pra Terra-média. Por quê? Porque sabia que ia dar merda. Vai dar merda. Eu não vou ficar aqui pra me fuder, não. Exatamente. Entraram todo mundo no navio e começaram a navegar pra Terra-média. Falou, vamos embora daqui. Os caras estão indo pra lá, vão pro outro lado, né? Vão pro lado contrário. Exatamente, eles começaram pro lado contrário. Daí os Valar pediram ajuda pra Eru. Olha esses caras aqui, ó. Vai dar merda isso aqui. Por que os Valar simplesmente não, sei lá, esmagaram? Oi, tu farofa na praia? Puf! Porque eram os filhos de Uvatar, não podia simplesmente matar os filhos do cara. Ah, essa é a parada. Se alguém batesse no teu filho, tu ia fazer o quê? Então, eles falaram assim, ó, Eru, olha aí. Olha ele. Olha isso. Porque assim... Olha a praia como é que tá. Como o Morgoth era uma briga de irmãos, tá ligado? O irmão senta porrada no outro e tal. É. Só que aí era... Os filhos queridos do criador deles, chefe, né? Do chefe. É os filhos do chefe. Exato. Pediram ajuda pro Eru, o que o Eru fez? Ele quebrou o mundo no meio, afundando Númenor. Isso. E sugando todos aqueles infiéis, no caso, matando todo mundo. Isso que é uma decisão de um verdadeiro deus, Deus, né, cara? Não, chega! Não, faz... chega! Chega! Ele podia ter falado assim, olha só, pros Valar. Mete porrada nesses filha da puta pra ver se aprende. Não. Enfia o cara. Não, não, chega. Ele apertou o reset. O reset. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E senhor! E aí, quer dizer, essa galera morreu. Na quinta era o mundo fica quadrado. O Sauron viu a onda levantando. Viu a pica chegando. Cobriu no menor. Ele viu. Ele tava rindo lá. E viu, e a Númenor foi destruída nessa parada, não foi? Foi também afogada, né? Qual foi a lábia que ele usou pra não ir junto com os caras? Ah, eu sou manco, não consigo! Mas ele ainda conseguiu escapar, né? Ele e o Muttley. E senhor! Ele escapa, mas nunca mais conseguiu adquirir aquela forma bela e amiga dele. Se é, aquela forma foi destruída. Aí o que acontecia? Em Númenor também tinha uma árvore, não tinha? Tinha a árvore branca, que era uma muda, uma da, muda. Muda da muda da muda da teu pé. Então, o Elendil foi o cara que pegou a mudinha dessa árvore e levou embora, isso, não foi? Isso, exatamente. Exato. Levou pra Terra-média. Que presença de espírito, é. Caralho. Vou pegar uma muda da árvore. Foi o Isildur, na verdade. Foi o Isildur. Foi o Isildur. Foi o filho, filho do Elendil, o Isildur, que aparece no início do filme do Senhor dos Anéis. Isso. O Isildur pegou a mudinha, foi com o pai pra Terra-média. O irmão, Anárion. Isso, e lá eles estabeleceram o reino de Gondor. Dois isso. Reinos, né? De Gondor e de Arnor. Um nome muito melhor que Gondolin. O Elendil reinava em Gondor, e o Isildur e o Anárion em Gondor. Tá fazendo a conexão com seus anéis aí? Elendil, sim. O que quebrou a espada, e Isildur, o que cortou os dedos do Sauron. Isso. Então, esses caras vieram fugindo... de Númenor e estabeleceram reinos lá. Já tinha uma mágoa grande do Sauron, né? Já tinha. Já sabia que tinha dado merda. E senhor! Outra conexão legal que dá pra fazer com os seus anéis são os Argonath. Aquelas estátuas tem no Anduin. Isso. É o Isildur e o Anárion. O Anárion, irmão do Isildur. Um é o Isildur, o outro é o Anárion. E eles... ali é a entrada de Gondor, né? E eles... É a entrada de Gondor. E eles fizeram aquela... Aquilo é tipo um negócio pra espantar os maus espíritos? Uma carranca! Uma mega carranca! É tipo, cara, isso a gente só vai saber, isso a gente só vai saber na sexta temporada de Lost. E senhor! Só pra constar, nessa época já existiam os anéis. Ele já tinha criado os anéis na Terra-média, antes já. De ir pra Númenor. Antes da guerra. Sim, porque ele criou os anéis quando tava na forma do Anatar. Isso, seus e ele deu um papinho lá nos elfos. Olha aí, olha só que badeiro, bacana, os elfos. Mas os elfos não caíram muito na conversa. Não, os anéis dos elfos não foram, foram os únicos que não foram tocados pelo Sauron. Como assim? Porque foram os próprios elfos que fizeram. É, e eles não entregaram. Três, um ficou com a Galadriel, outro ficou com o Círdan, que era o. Círdan, que era o cara do porto. E era o elfo dos portos, tá? O estaleiro. E o Galad. E ficou depois com o Elrond. E os outros os anéis dos anões e dos homens, foi o Sauron que fez pra eles? E deu de presente? Sim. Ele fez junto. Não, o Sauron fez junto com eles. Ele se envolveu na manufatura daqueles anéis, na criação daqueles anéis. Eu sempre achei que o Sauron tinha feito uma porrada de anel e foi distribuindo. Aí, trouxe o anel, não quer ficar? Não. Ele chegou lá e falou, aí, vamos fazer um anel, é isso? Não, o que ele fez foi o seguinte, ele chegou pro Celebrimbor. Ele chegou pro Celebrimbor, que é neto do Fëanor, e ensinou pra ele a arte de fazer os anéis. Ó, faz anéis assim, assim, assim. Daí ele foi fazendo e foi entregando pro Sauron, meio tolinho, né? Daí o Sauron reuniu os anéis dos homens e entregou pra alguns reis de Arnor e de Gondor, e os anões a mesma coisa. E ele foi ajudando a fazer e ele foi botando uma só maldade. Só que os elfos fizeram os anéis deles e não deram pro Sauron, né? Exatamente. Fica com a gente. Porque o Sauron chegava e falava assim, ah, deixa eu ver como é que ficou. E aí dava, botava a macumbinha dele. É. E aí, e o um anel? Quem é que fez? Ele. Foi o Sauron. Ele foi fez. O Sauron. Foi o único anel que ele fez. Não. Ele participou da feitura de todos os anéis. Ele fez sozinho, foi. Ah, ele participou dos outros anéis, mas ele fez sozinho um anel. Ele participou o quê? Dava uma martelada? Cada um dava uma martelada, isso? Não, ele ensinou a fazer, não? Ele foi assim. ensinou a fazer e depois. Um martelava, o outro botava na água fria, outro metia no ferro. Não, o que eu entendo é assim, ele só impregnou com a magia dele, com a parte da força vital dele, depois que estava pronto, mas ele deu as instruções de como devia ser feito pra ser um objeto capaz de reter cara, aquele poder. Cara, tinha um papo muito bom, né, cara? Porra, mó papão. Vamos fazer um anel mó moda foda. Todo mundo tá usando anel. Os caras, porra, vamos fazer anel. Pra nada, os caras não tinham por que fazer cara. Essa porra. É, as pessoas tinham uma fixação na perfeição das joias, né? Você vê que a Silmaril era as joias perfeitas e o colar que o Tingó usava era uma futilidade do caralho, cara. Eu vou te falar. Então o cara chegou assim, eu vou ensinar vocês a fazer um anel como nenhum outro. Então tinha uma atenção. Quando ele oferecia isso, ele conseguiu uma atenção. Mas aí, peraí, ele fez um anel antes de cair na porrada com os Númenor de ser prisioneiro lá deles? Antes. E aí o que aconteceu? Ele não tava com um anel fodão? Não, ele muito espertamente. Ele já tava planejando acabar com a Ilha de Númenor porque ele odiava os Dúnedain. Quem não odeia? Mas né? O anel ele não tava usando? Não, ele não tava usando porque ele sabia que ele ia acabar afundando aquela ilha maldita e não queria perigar perder o anel. Onde é que ele deixou? Deixou em Mordor. Na caixa de anéis que ele tem. Tem um Borok sentado em cima. Chocando, velho. Então ele só foi pegar o anel mesmo pra usar quando ele conseguiu tomar forma de novo. É, daí ele voltou o anel e falou assim, ó. Quem é que manda agora? Aí ele voltou, botou o anel, aí agora eu mando, aí todo mundo tem. Olho vermelho. Por aí. Os nove reis foram os que viraram os Nazgûl. E o que aconteceu com os anéis dos anões? Os anões não caíram, não, eles conseguiram resistir. Eles comeram os anéis. Então muitos anéis se perderam. O Sauron pegou de volta dele. Que não funcionou, deu essa merda aqui. Ele pegou alguns anéis. Alguns foram consumidos pelo fogo e outros o Sauron recuperou. E aí ele pegou o anel, um anel, botou no dedo aquela armadura irada lá que eles inventaram pro filme. Isso. Que é inspirada na armadura do Morgoth, inclusive o martelo. É, muito bom. Daí o Gil-galad e o Elendil se uniram na última aliança. A última aliança, e aí aparece... Só que eles fizeram um cerco em Mordor que durou 7 anos, que no filme não mostra. 7 anos, é. Na verdade, tudo isso foi resumido em Elrond. No filme, né? Exatamente. E aí aparece no início da Sociedade do Anel o fim dessa guerra, né? Quando os humanos apertaram, o Sauron desceu. Né? E vamos só... Não, o Sauron não desceu. O Gil-galad foi lá bater na porta, bem, pra fazer a mesma coisa que o Fingolfin fez com o Morgoth. Isso. Mas o Sauron pegou o Gil-galad pelo pescoço e queimou ele vivo. E matou, daí foi o Elendil lá e matou o Sauron. Não, matou daí não, o Sauron... arrancou a mão, não foi? Não. Não, quem arranca o Elendil matou o Sauron, e o Sauron caiu em cima do Elendil e fritou o Elendil com a armadura dele. Daí o Isildur viu isso, e foi lá. Daí pegou o toco da espada do Elendil e cortou o anel da mão do Sauron. Não tinha mais ameaça, ele só baixou bonito. Você tá de sacanagem, não ele roubou disso. O anel. Não... Hã? É... Não tem o cortar o saque da guerra, sabe? Acabou a guerra, vou pegar o anel, meu! Não tem isso, né? Pegou um teco da Narsil, né? Peraí. Aquela parada daquele susto do filme não foi assim? Esquece. Não. É só poesia. A versão do filme é muito mais maneira. Eu tinha impresso isso na minha cabeça, eu não lembrava mais da versão do Silmaril. Não, ali foi saque de guerra. Ele viu lá e que o pai morreu, que pena, pô, maneiro o anel. Aqui, ó. Virou Dungeons and Dragons, matar, pilhar e destruir. Exato. Caralho, que caído, maluco. Aquela porra do Sauron explodir e tudo, nada. Não, morreu o Sauron. Tropeçou pra frente, matou o pai. Daí o Elrond fala pro Isildur jogar o anel no fogo do vulcão, porque é pra ser destruído pra sempre. É aquela cena do filme, Isildur! Isildur! Caceta de paia! É o Isildur, olha, vou ficar com o anel pra mim. O Elrond ficou magoado. Ficou magoadado. Tanto que falou depois com o Gandalf. Eu falei, o cara joga aquela merda fora. Tudo está acontecendo, eu já tinha avisado. Fica séculos magoado. Né? É o pela-saco que estraga a parada. Daí quando o Isildur tava indo pra Arnor, ele é emboscado pelos orcs. Um bando de orcs ali. Que perto mole do cara, né, cara? Isso. Malandro, os caras matam o Sauron e tomam porrada de uns orcs. Orc, tem um D6 de vida. 20, cara. Isildur! E aí é isso, o resto da história a gente conhece, Senhor dos Anéis. Veio o Hobbit pro Senhor dos Anéis. Teve o Hobbit antes e tal, quer dizer, a história editorial desses livros é diferente. Essas histórias todas ele foi escrevendo pela vida inteira. A moda, né? Caralha. Ele escreveu tudo isso a moda caralha. Ele escreveu tudo isso pro Elrond ter uma história, ter uma consistência, o personagem do Aragorn ter uma consistência. É aquele negócio de... começa a escrever e aí liga num, liga no outro e não consegue parar, meu Deus. Tem que dar uma história pra todo mundo. Mas é uma história muito fascinante, é muito legal. Pra quem gosta de Tolkien, pra quem quer mergulhar no universo, vale a pena ler, mesmo com todos esses spoilers que a gente contou. Tem muito mais detalhe no livro, é muito mais rico. Acho que mesmo com todos os spoilers que a gente abrangeu, o quê? 10% do Silmarillion. Exatamente, né? E olha só o quanto a gente falou. O livro é muito bom, é recomendado pra quem gosta, pra quem gosta. Pra quem é macho. Pra quem quer encarar. Pra quem não lê Harry Potter. Então tá aí, clica no link do Submarino. Comprem o Submarino. Alguma coisa a gente tem que ganhar com isso. Vocês vão fazer depois sobre Contos Inacabados? Não, pô, aí é demais. Não, porque aí quem lê o Silmarillion ia achar que, porra, ainda queria saber alguma coisa a mais, já que não leu acabados. E tem toda a série do History of Middle-earth também, que são 12 volumes. Que valeu, muito bom. E o filho da puta só juntava o papel e mandava imprimir, né, cara? Ô, porra, não dá um trabalho, cara. Eu sei que tem erros, mas eu quero preservar a obra do meu pai, Bush! Que ele queria era moleza, cara. Ah, que isso. O cara queria carimbar J.R.R. Tolkien na capa, cara. Pra faturar mais um. Pô, mas tem um livro em português que não é de Tolkien, que não é sobre história de Senhor dos Anéis. Ah, é? Ou sobre história de fadas, que eu tô aqui falando sobre contos de fadas. É, né? Muito que é um bom. Estudo de filologia, na verdade. Muito bom, muito foda. E senhor! Pensamentos finais sobre... Jabá? www.valinor.com.br. É o site que tem tudo sobre essa bagaça. Muito bom. Quando eu mandei esse endereço pro Azaghal anos atrás, ele ficou maluco, cara. Tava no... Caraca, que site tirado! É verdade. Tava no frisson, né, dos filmes e tudo. Não, eu ia falar www.internei.net, onde não tem nada disso. Mas agora quando você ler de novo, você vai ler com outros olhos, porque você sabe que o cara gosta de Tolkien. Ah, que bonito! Este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.